Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. I am a presta. O mundo mudou. Ramatonene. Eu sinto na água. Ramatonere. Eu sinto na terra. Eu cheiro. Quem é que tá sussurrando aí, hein? Eu tô tentando me concentrar aqui, né? Muito do que já foi está perdido. Pois não há ninguém vivo que se lembre. É escrever pra quê, né? Tradição oral é isso aí. Hoje em dia tem que escrever tudo, rapaz. Começou com a confraria de deuses que em conjunto moldou a terra, o céu e o mundo dos homens. Tudo era verde e bom. Mas com o passar das eras, desencantaram-se com sua criação. Ambição, guerra, fome, traição e loucura assolaram suas terras como uma mazela indomável. Decididos a desfazer seu erro, os deuses moldaram a criatura vasta e de uma insaciável fome para que devorasse o mundo doente que haviam originado. Incontestado, o monstro avançou livremente por pastos, montanhas e florestas, engolindo tudo que era mau e bom, transformando o que era vivo e verde em uma aridez estéril. Mas houve alguns que resistiram. Nas profundezas escuras, demônios e criaturas abissais que aprenderam a se alimentar de todos os vícios humanos haveriam de perecer famintos caso o mundo fosse desfeito. Lançaram sobre a terra uma horda de dragões que combateram o devorador de mundos com a força do desespero de seus mestres e uma contenda que abalou as raízes da criação. Poderosa magia draconiana e nunca mais foi visto. Desde então, os dragões passaram a guardar o mundo à sua forma e juraram protegê-lo da fúria dos deuses até que o último deles ainda respirasse. Jovem Nerd, eu ainda sou o mestre. Aqui é Roston Cave, o bárbaro. Aqui é Rufus, o destruidor de lares, corações e cabeças. Aqui é Nilperto, o bardo que está procurando um novo fornecedor de baquetas. Aqui é Feldon, o druida bêbado. E aqui é Huprest, o homem. O homem? Que é isso? É a influência do Guerra dos Tronos. Sabia que ia ter uma piadinha, velho. Muito bem, nerds, nós vamos continuar a nossa aventura no especial de RPG 3. Vamos fechar este arco, essa turma de aventureiros completamente insanos. Eu quero ver o que vocês vão fazer, como é que vocês vão estragar minha aventura hoje, cara. As rochas das paredes são úmidas e frias. No chão, uma palha nojenta. Não há janelas. O quarto é pequeno. O cheiro provém dos fungos que se esgueiram entre as pedras. A única saída é uma pesada porta de madeira antiga, com apenas uma pequena janela gradeada. E as tochas queimando lá fora são a única iluminação deste cômodo. Tudo que pode ser ouvido é o tilintar das correntes. Essa é a morada de vocês no último mês, nos frios calabouços de São Arnaldo. What? Assim, caralho, nós estamos presos. Nós salvamos São Arnaldo. Quem prendeu a gente? Se a gente acabou de destruir todos os cavaleiros do caos. Passou um mês e vocês estão há um mês nos frios calabouços de São Arnaldo. Mas tudo bem, você em flashback, tu tá com saudade do Lost, qual é a parada? Vocês mataram os cavaleiros do caos e é óbvio que a cidade estava sendo cercada pelo exército vermelho e vocês foram aprisionados mais uma vez. Estão lá apodrecendo, sem nada. Apodrecendo? Vocês estão há um mês naquelas pedras úmidas. Deixa eu te falar, eu não tô preso não. Virou um passarinho e fugiu. Mas faz muito tempo. Eu não fiquei preso nem um dia. Eu tô do lado de fora. Você pode, árvore. Você pode, beleza. E eu também fugi. Não, não inventa isso. Ué, eu não posso ter virado a mulher e falar que eles me capturaram? E seduzir o carcereiro? Vai se fuder, a ideia dessa porra foi sua. O cara deu a ideia dele, preso e agora quer sair fora. Explica melhor isso. A gente tava lá lutando com os caras e veio o exército. Vocês estavam exaustos, exauridos, fudidos, cara. Mas quando a gente sobe de level, a gente ganha aquela luz. Vem uma luz e tu dá uma recuperada. Vocês estavam cercados, vocês não tinham pra onde fugir ali, cara. Vocês estão no alto de uma cidade que só tem uma entrada e uma saída. Então é isso, vocês estão presos. Eu fiquei marcando na parede aqueles, sabe, o dia. Sim. Então eu sei exatamente que passaram 30 dias. Vocês passaram um mês comendo gororobe, qualquer coisa, sem saber o que aconteceu com vocês, o que aconteceu com as suas coisas. Mas é o quê? Uma cela, assim, de um grade? Qual é a parada? É o quarto de um dos monges que eles estão improvisando como cela. Não, calabouço, maluco. Calabouço de pedra sem janela. Só com a porta de madeira. Era com aquela gradezinha. Porta de madeira? É. Puta. É, que porta que é? Dois bárbaros. Tu vai... Porrada. Vamos fazer aqui o plano de fuga, então. Não, calma, que plano de fuga? Porra, você prendeu a gente na sala com porta de madeira? Pô, aquela madeira foda de prisão, mano. É, há um mês apodrecendo com a gente. A madeira tá podre. Cara, um mês, essa parada foi construída olha, há quantos durante anos? Um mês, peraí, durante um mês eles jogaram água pra gente? Aham. Uhum. Deram água pra gente aqui num potinho? Uma caneca pra cada um. Bacia que ele jogava. O jovem, né? O mestre tá com tanto medo da gente zoar a aventura dele que ele não quer nem descrever o lugar. Pra não dar chance da gente fugir, cara. Não, olha só, puta... em um mês, numa cela de pedra, com fechadura de ferro, eu vou ficar jogando água nas fechaduras pra elas irem enferrujando, entendeu? Eu tô descrevendo o seguinte, Fad. Em um mês, vocês não conseguiram fugir. Caraca, você não tá dizendo como a gente tá preso. Se a gente tá preso na parede, acorrentado na parede... Claro que vocês estão acorrentados. Vocês vão ficar o quê? Dançando quadrilha lá dentro da parada? Irmãos bárbaros, arrebentem as correntes! Sabe qual é? Bota o pé na parede e puxa a corrente. Mas os dois puxam a do mesmo. Em vez de cada um puxar a sua corrente, vocês puxem a minha. Levou um mês pra pensar nisso. Dá pra fazer? Vocês não conseguem arrebentar a corrente que vocês já tentaram, de tudo. Caraca, tem uma corrente me segurando? Eu vou virar uma mulher magrinha. Escapei. Não, você não consegue, cara. Como? A corrente é mágica e ela aperta junto com a transformação. É, exatamente. Caraca. Você acha que os caras iam prender os caras sinistros que nem você com correntinha enferrujada de calabouço? Tem uma canequinha que eu bebo água? Tem. Eu tô há um mês batendo a canequinha na grade, assim, mas aí tô começando a pegar o tom da parada, da canequinha na grade, assim. Tu vai fazer entrar no quê? A ressonância da canequinha? Exatamente. Não subestime meu poder de percussionista. Vou tomar um gole de cachaça, me transformar em rato e vou voltar lá. Vou roubar a chave. Tu vai roubar a chave de quem? O cara que fica guardando a chave. Carcereiro que chama. O carcereiro tá sempre com a chave na cintura, cara. Ele tá sempre dormindo. Sempre. E sempre que ele dorme, ele pendura a chave no prego. Sou um ratinho branquinho com um focinho cor-de-rosa. Branquinho vai chamar atenção, né? As pessoas vão ficar com pena de pisar nele. Aí o que acontece? Você entra pelos corredores e você vê que existem três portas entre vocês e a liberdade. Né? Existe a porta da cela, existe uma porta da sala de celas, que também tá fechada com outro guarda, com outra chave. E aí tem uma escada que sobe em espiral e essa escada no final tem mais uma porta fechada. Na primeira porta, no topo da escada, tem cinco guardas vocês fazendo o tempo todo a guarda da porta e os turnos são 24 horas, ninguém dorme, todo mundo fica acordado. Cinco caras? Cinco caras em volta, assim, olhando pra porta? Eles ficam numa sala, numa mesa, e a porta fica trancada ali do lado deles. Eles estão relaxados? Alguns momentos eles ficam relaxados, mas quando vem a segurança máxima lá... A segurança máxima? Quando vem a autoridade máxima... Quem é o cara que tá comandando esse exército? Quem é que capturou a gente? Quem é o comandante desse exército? É o exército vermelho, que vocês viram lá do Duque. Eu passei alguns dias transformado em cachorro, dando um rolé pra saber o que tá acontecendo. Ok. Com a orelha bem alta. Tá. E aí você vê que esses caras ficam jogando cartas e tal. Eles estão vestidos com que tipo de armadura? Ah, armadura de soldado médio, assim, tipo... couro. A chainmail. E chainmail, exatamente. Vou fazer uma parada aqui. A minha arma se transforma comigo? Ah, sim. Fica tudo transformado, né? Se você voltar a sua forma normal, você volta com suas coisas. Eu vou ver a hora que eles estiverem mais relaxados. Ah. E o rato vai virar gente já atacando. Você vai atacar cinco sozinho? É. Tá bom. Eles estão no meio de um jogo de cartas lá. Que jogo que eles estão jogando? Você tá querendo muito do mestre, cara. Tá de sacanagem. Você vai atacar um por trás já de cara? Já, já. Então você... vocês falam de novo em elfo e ataca! Tirei 6. Caraca, cara. Não, mas leva em consideração que foi surprise. Não, mata o cara no ataque cardíaco, cara. Tá doido. Tira o dano. É, tem um staff aqui. Caralho, vou dar uma porrada no cara, velho. Que sacanagem. Falar de Didi, atrapalhante. Pá, pá, pá, na cabeça. Beleza. Vamos lá. 9. 9 de dano. Você vai, se transforma em elfo, cresce. Você é alto, você cresce atrás. Olha aí. Um dos indivíduos. Eita, pai. Dá uma porrada com o seu staff, o cara cai pro lado, surpreso, não tem um ataque cardíaco, mas os outros levantam, meu Deus, e aí puxam as suas espadas e partem para o ataque. Se alguém dele falou, meu Deus, ataque de oportunidade. Vira um elefante, brother. Vira elefante. Se esmaga eles todos na sala. Exato, perfeito. Não cabe um elefante nessa sala. Eu nem sala arrebenta. Elefante, não existe elefante nesse lugar, cara. Vira um mamute, então. Vira um mamute. Um hipofoto, qualquer porra gigante, cara. Tu esmagar os caras na parede. Vira um gorila. Não, gorila não. Gorila não. Gorila não, que vai achar que tu é a monga, cara. Tu transforma num gorila do nada assim, cara. Porra. Beleza. Vou virar um rinoceronte. Boa. Aê. Tá bom. Ah, se nego não tomar um ataque cardíaco agora, eu parei, cara. Vai ser tipo o Tundro do Herculoides. Você se transforma em um poderoso rinoceronte quase ocupando o espaço da sala. A mesa é jogada pra trás com o seu tamanho. Um dos guardas cai no chão sentado contra a parede enquanto dois outros já fogem em direção à porta. Pode atacar, tem cara. Tem dois que condição de atacar e vão atacar você. Você tem resistência aí, a tua pele é mais dura. 8 de hit points, mas você tem damage reduction de menos 3. Toma 5 de dano, o segundo errou. Tenta virar no elefante. O cara que tava sentado se levanta e os outros dois já fugiram porta fora. Fugiram gritando, alarme, alarme. De repente você vê os sinos tocando da cidade. Tinem! Vou arrebentar as portas. É boa. Boa. Bem melhor. Bem melhor. Você dá uma chifrada e pá, arrebenta a porta sai dos eixos e fica presa no seu chifre. Enquanto isso, os dois vão atacar. Errou. Já tirou um. A espada bateu na tua carapaça e caiu no chão. O cara ficou desarmado. Coraça, né? Carapaça é de inseto. É, toma louco. O outro acertou você, mas com damage reduction não tirou dano de você. Eu não consigo passar no... Você pode arrebentar até a porta, mas você não passa no corredor. Como rinoceronte, não. Quantas vezes eu consigo trocar de forma? 3 vezes ao dia. Como eu atacá-los, então? Você não vê direito que você tá com a porta no teu chifre, mas você vai atacar. Cara, eu sou um rinoceronte, eu não preciso ver nada, cara. A gente escuta essa porradaria acontecendo? Escuta. O que a gente escuta, exatamente? Rinoceronte, rinoceronte! 3 caras vão atacar vocês. A gente? Não, vocês não, tocando. Eu ainda não ataquei. Acabei de tirar 18. Tá, beleza. Tu simplesmente empalou o cara com o chifre. E agora você tem a porta e o cara no teu chifre. Faz save de wisdom agora. Pô, o cara é mago ainda. Meu wisdom é 16, tenho mais 3. E acabo de tirar 16. Beleza, você escuta umas palavras mágicas vindo do lado de fora. Chefe Apache, chefe. Aí ele também não passa pela porta. Tá, e nada acontece. Eu vou me transformar naquelas pessoas que têm nanismo primordial. Vai, Tucano, vai. Vamos lá. 14. Tá, você vai dar outra chifrada e agora você tem dois caras. Tem uma porta e dois caras no teu chifre. É um chifre, maluco. Matou o segundo cara. Só sobrou um que acabou de pegar a arma dele que tinha caído no chão. Faz outro Servitrol contra o Wisdom. 11. Você escuta novamente as palavras mágicas. Teto preto. Caiu. Desmaiou. Se o rinoceronte desmaiou, matou outro cara. Vocês que estão na cela e de repente vocês veem as portas se abrindo, um som de passos pesados arrastando alguma coisa e dois guardas enormes entram com o seu amigo. Mas ele tá em formato rinoceronte? Ele não, ele tá em formato elfo. Ele tá com a porta presa no nariz? Não! E atrás vem um mago, um cara tipo sacerdote com uns hobbies coloridos e tal. Os guardas prendem ele em um par de correntes nos braços e um par nas pernas e o feiticeiro solta um encantamento nas correntes e saem todos e trancam a porta. E agora vocês têm mais um amigo na cela com vocês. É, quais são as novidades desse último amigo? Imaginem Robert De Niro naquele filme que ele tem doença do sono. Eu acordei e virei assim... Ai, me desculpe, eu sou um grotesco. Você obviamente tentou se transformar em animal mais uma vez, mas com essas correntes você não consegue. Vocês realmente não têm poder contra a magia forte que foi colocada nesta sala. Vocês ainda passam umas duas semanas presos em correntes mágicas. E depois de duas semanas, vocês ouvem uma movimentação de guardas lá fora. A tilintar de chaves abrindo portas e gritos. O rei está chegando! O rei está chegando! Ele quer ver os prisioneiros! Doppelganger, vira a filha dele! Eu acho que não vai ser uma boa ideia. E a porta de vocês abre com brutamontes daqueles que tem que se abaixar para passar pelo arco da porta. E ele fala, de pé, malditos! E cospe no chão. O rei quer vê-los. E aí vocês ouvem os passos. O rei está vindo, o rei! São os passos mágicos, eles falam. E aí vocês veem uma figura vindo. Quando entram mais guardas na sala e ficam entre vocês e a porta. Que a gente pra cacete, né, velho? Ah, agora tipo, tá caraca, dando uma cela enorme, né, cara? Era um bolso. E vocês veem uma figura esguia entrando com mantos de pelos de animais que tentam fazer um ser magricelo se tornar algo imponente, andando da penumbra para a luz das tochas dentro das suas celas, mancando de uma perna. E aí vocês ouvem a voz. Eu costumava ser um duque como vocês, mas levei uma flechada no joelho. Puta que pariu, o duque e me tornei rei. E vocês veem o duque Braulius Minimus III com uma coroa dourada na cabeça e vestes estapafúrdias. Esse duque é zica, bro. Vocês não entendem nada, mas ele está em frente a vocês com aquele bigode fino, aquele queixo longo, aquela cara de uma pessoa menor. Menor. Eu cuspi no rei. Você cuspiu no rei e ele simplesmente balançou a sua capa de pele com desprezo olhando para você. A pergunta, tem alguém à distância de agarrar? Quer agarrar um guarda? É. Tá, você tem um guarda do seu lado que você acha que se você esticar seus braços, você consegue agarrá-lo. Tá, eu entro em raid e agarro ele. Vocês... Ele começou a babar? É, eu entrei em raid. Quando você estica seus braços para agarrar o soldado, de repente, as suas mãos são projetadas com velocidade e violência contra a parede. As correntes mágicas deixam você mais preso do que antes. O cara tem que comercializar essas correntes, né, cara? Porque... Eu vou comprar algumas. O rei ri com desprezo, olha. Vocês podem me consultar antes de vocês terem atitudes ousadas? Não tá dando nada certo. E o rei diz, vocês sabem que estas terras já foram uma prisão? A gente percebeu, né? Eu acho que continua sendo, Duque. É, não, mas eu não estou falando só deste lugar, mas de todas essas terras. Sim, era uma vasta prisão para feiticeiros, bruxos, todo tipo de criaturas mágicas desse mundo. Todos eram impedidos de cruzar as quatro fronteiras por poderosos dragões guardiões. Vocês sabiam disso? Não. Eu acho que nós poderíamos dizer que este já foi um reino de calabouços e dragões. Olha só, que referência. Por séculos, caros ex-duques, foram travadas batalhas entre os prisioneiros e os guardiões. E aos poucos os dragões começaram a cair, até restar apenas um, Zamir. Pera só, eu tô meio perdido. Os dragões eram os guardiões? Sim. E quem eram os prisioneiros? Os magos e os bruxos. E quem controlava os dragões? Boa pergunta, sim. Mas o último deles foi Zamir, o vermelho. Mas o Zamir era o prisioneiro ou era o dragão? O dragão! Siga o meu pensamento! O rei, você é rei, certo? Agora. Certo. E é esse o título, certo? É esse o título. E se você é rei, nós somos o quê? Vocês são meus prisioneiros. Prisioneiro? Aham. Uhum. Me chama de prisioneiro. Prisioneiro! Eu sou prisioneiro? Mas eu não sou filho da p***. Olha só, se você agora é rei, Duque tá vago, né? Você não tá precisando de alguém que te conheça. Outra coisa. Se você é rei agora, foi por nossa causa. Parem! Deixa eu contar a história. Sozinho, o dragão vermelho Zamir, que vocês talvez saibam quem é, ele era incapaz de guardar todas as fronteiras. A sua missão estava falhando. E isso o forçou a forjar alianças sombrias em troca de poder. E uma delas foi com a Dama de Ferro. Talvez vocês saibam quem é. Margaret Thatcher. Com quem ele teve 3 filhos. E que prometia trazer o tenebroso demônio Baal para estas terras. Mais um aliado do abismo. No entanto, prisioneiros. Esses planos foram atrasados por um intransigente herói, ou assim o povo se recorda, filho de um rei deposto, devoto aos cultos sagrados, um jovem chamado Ruff Gunnor. Derrotou seus aliados, prendeu o dragão em uma pífia forma humana. Foi tão celebrado por isso que se tornou o primeiro rei das terras livres, que foram batizadas com o seu nome. Peraí, mas se ele prendeu o dragão, ele liberou os magos. Sim. Era uma prisão política. Sim. Ô, seu novo rei, só pra eu entender isso aqui, essa aula de história, a gente depois vai ter que fazer uma prova, alguma coisa. Peraí, entendam que Zamir, humilhado, se recolheu aos calabouços montanhosos pra estudar uma maneira de retomar sua verdadeira forma. E muitos anos após a morte de Ruff Gunnor, conseguiu roubar seu corpo para seus encantos. Mas seu sangue já estava seco e maculado. Desde então, ele procurava o sangue puro de um descendente para finalizar seu encanto. Mas Zamir estava fraco e suas incursões com orcs e hobgoblins nunca surtiram efeito. Foi quando ele encontrou um novo aliado secreto. Alguém que conhecia as mesmas humilhações que ele. Alguém que era motivo de piada. Alguém que merecia, que deveria ser mais do que ele era. Eu, Braulius Minimus III. Essa aliança provou ser o que precisava, pois eu tinha acesso direto ao seu prêmio, a intocada princesa Irulan, descendente direta de Ruff Gunnor, e o meu plano era perfeito até vocês aparecerem. Malditos garotos. Depois de anos devotados ao meu mestre Zamir, eu consegui fazer a princesa Irulan se apaixonar por mim e deixar sua clausura virginal pra fugir comigo. Ah, não. Aí... Tu tá querendo demais, que a gente acredite demais em história. Ah, não. Você é meio ingênuo, hein, o ex-duque. Eu a entreguei ao meu mestre, e por isso ele me prometeu este reino. Mas vocês, eu não sei como vocês o destruíram. Eu não sei. As correntes, dá pra eu pelo menos bater palma? Dá. Quando ele mandou assim, eu não sei, eu também não! Vocês devem tê-lo pego em um momento de fraqueza. vocês lembram do Tucano naquela caverna dando um beijo na princesa e o Zomir gritando: não, ela deve ser intocada. E vocês veem que o Tucano zicou a magia do mago. Depois vocês enfeitiçaram o rei com seus truques baratos, tomaram minhas terras, minhas posses, meus tesouros, o meu título. Bem, essa parte a gente lembra. Onde você quer chegar agora, rapaz? Vocês fugiram com o meu servo mais leal. Ele não era tão leal assim. No meio do caminho ele falou que não aguentava mais você. Não aguentava mais a gente e ele seguiu o rumo sozinho. Parem com essas mentiras. E ele contou umas paradas sobre vocês dois. Mas por outro lado, vejam como a vida é. Veio a público a insensatez que tomou Nossa Majestade ao rapidamente destituir um nobre de tudo que lhe é direito em prol de um grupo de aventureiros oportunistas. Esse texto você escreveu antes de vir pra cá, Edu. Depois disso, meus caros, foi uma tarefa branda convencer a corte de que qualquer um deles poderia ser o próximo. E sabe quem eles elegeram como seu protetor mais leal? A verdadeira lucidez de Ganor. Quem? Que salvou o reino do retorno de um temível dragão vermelho. Aí vocês lembram do Duque mostrando a cabeça do dragão lá na porta do castelo, dizendo que ele e os homens deles é que mataram o dragão. Olha, quantos flashbacks. O mesmo que levou seu exército vermelho aos amaldiçoados pântanos cinzentos e libertou São Arnaldo dos temíveis cavaleiros do caos. Eu, Braulius Maximus I, o rei de Ganor! Peraí. Você virou Maximus depois que virou rei? Sim. Era mínimo. Mas eu sou Maximus I agora, o rei. Entendeu a ironia? Essa democracia toda, essa monarquia aí, mano. Não, o rei morreu, rapaz. Eu matei o rei. Então você é um regicida. É um regicida, velho. Você, que era um simples valete... usurpou a coroa. Tu não vale nada, rapaz. Tu é zica. Mas vocês, o que vocês valem? Vindos de que inominável sarjeta seja, vocês foram responsáveis por tudo isso. Então você vai nos agradecer com tesouro, mulheres, e vai nos libertar, certo? Eu queria muito queimá-los vivos. Depois eu queria esquartejá-los e mandar os seus pedaços por vários cantos. Então, sabe como eu faria pra te matar? Araquiri baiano, conhece? Não conheço. Bom, mas o fato é que, em vez de decidir cortá-los em pedaços e quebrar aquela coisa toda, né? Você vai nos tornar duque. Eu decidi recompensá-lo. Deixe de ser enfadonho e cuspo o que quer logo. Olha aí, o pessoal tá escrevendo pra ele falar. Eu vou lhes conceder o meu maior e mais poderoso navio de guerra, com prata, ouro, joias, escravos e concubinas, assim como munição para afundar o resto da minha marinha, para que vocês partam para sempre dessas terras e nunca mais retornem. Que tal? Qual é a pegadinha, amigo? Eu estou dizendo a vocês que eu estou lhe dando liberdade. Nada de castelo, não estou tirando nada de ninguém. Quero que vocês somam da minha vida. Não cola, cara. Não cola. Vocês querem outra opção? Talvez? Qual é a outra opção? Enforcamento, esquartejamento e imolação? Barco. Barco. Mais alguém? Barco. Obviamente, eu só faria isso com uma condição. Eu jamais jogaria fora talentos como os seus. Nós sabemos que, no fundo, vocês que fizeram o trabalho todo, mas eu que levei a fama, então tem mais uma chance de vocês fazerem isso. É assim, eu vou te dar um conselho. Tem muita gente nessa sala, você não devia ficar falando isso o tempo inteiro. Além das montanhas no sul, há um grande deserto que separa o nosso reino dos outros sete. Os mercadores que aprendem a cruzá-lo se tornam ricos como reis. E no meio desse deserto há uma cidade governada por um homem chamado Jafba, o Horrendo, mestre da guilda do comércio do deserto. A cidade foi construída em uma grande rocha que sangra um óleo negro e, por muitos estudiosos arcanos, considerado como a substância mágica mais rara deste mundo. Hein? Desculpa. Eu tô com um pouco de azia, Duque. Rei, majestade. Preste atenção. Entre as suas misteriosas propriedades, dizem que ela é capaz de arrancar segredos até mesmo dos mortos. E aí, ele manda um guarda entrar com uma cesta. Ele abre a cesta e puxa a cabeça do Zamir, que o Carlos cortou e levou pro rei, pra provar que vocês tinham matado ele. Caraca, a cabeça tá impraticável, essa cabeça. Eis que vocês já fizeram o favor de me trazer a cabeça humana de meu antigo mestre, o maior feiticeiro do reino de Ganor. E a sua missão é simples. Vocês irão até a Rocha Negra, anunciarão-se a Jafba como assassinos de Zamir, o que de fato é verdade. O feiticeiro foi o maior inimigo de Jafba por décadas, o único que até hoje é capaz de roubar seu precioso óleo negro. Vocês oferecerão a cabeça de Zamir como presente, o maior troféu que ele jamais teve, com uma condição. Que possam banhá-la no óleo negro e exigir que ele responda uma única pergunta. Peraí, quem vai responder a única pergunta? A cabeça? A cabeça. A cabeça pode falar depois do óleo. Entendeu? Depois disso, a cabeça morta-viva do feiticeiro pertencerá a Jafba para que lhe conte todos os segredos que aprendeu neste mundo. Ele será muito, muito grato. Retornem à cidade portuária com a resposta e seu navio estará esperando com espaço suficiente para carregarem quais recompensas Jafba decidir lhes conceder. Vocês só têm a ganhar. E por que você não faz isso? Tá na cara que ele é um pela-saco. Um sábio amigo meu falou o seguinte: por que você não enfia a dentadura no c*** pra sorrir pro caralho? a gente tem que topar, né? Fazer o quê? Aí ele olha pra trás assim, faz com o dedo assim pra uma pessoa, sabe, chegar ali dentro. E aí vem um outro servo com um braseiro. E nesse braseiro tem uma haste enfincada no braseiro. Ele fala assim: vocês poderão utilizar, é claro, qualquer truque sujo que já tentaram aqui. Inclusive, ele olha pro Hoopers, esta sua habilidade invejável de alterar sua forma. Aí ele puxa a haste de dentro da brasa e você vê que tem na ponta da haste um símbolo, um M, né, da família Minimus, ardendo, vermelha. E ele fala: mas a mim você jamais enganará novamente. Aí os guardas chegam, prendem só você, seus braços que já estão presos na... Que na, isso? Peraí. Não. Ele aproxima... Do que a brincadeira, o negócio da tentadura foi brincadeira. Não precisa. Ele tá mexendo a cabeça e não consegue, ele... Não! Ele marca um M no seu olho esquerdo. Né? Você fechou o olho, você não perdeu o olho. Ele fala assim: vocês terão seus equipamentos de volta amanhã. Passar bem. E aí ele sai e os guardas saem e fecham a porta. Tá doendo? No dia seguinte, a cela abre e vocês são escoltados, ainda acorrentados, pra fora. Vocês veem novamente aquele cenário dos pântanos, só que dessa vez, né, ensolarados e com tendas e mais tendas do exército vermelho acampados fora da cidade, ainda fazendo algum tipo de ocupação, e as ruas todas repletas de soldados. O templo acima ainda tá em escombros do monstro que vocês mataram, mas nenhum sinal dele, nem tampouco do... monstro de arroz invocado pelo Dudu. Povo de São Arnaldo! Povo de São Arnaldo, escutai-me! Uma nova era se inicia em nossa cidade e no mundo. Um tempo sem fronteiras e de mobilidade erigido pelas inovações do Banco do Sr. Bradesco. Agora que as densas névoas dos pântanos cinzentos se dissiparam, o mundo está diante de vós. Não precisais mais ir às casas bancárias ou aos dispensadores de moedas de ouro para gerenciar vossas finanças. Escutai-me! A cada operação bancária que executardes em vossos aparelhos mágicos de comunicação, ganhareis pontos que, acumulados, poderão ser facilmente trocados por magníficos brindes, incluindo cópias fidedignas do gracioso homem de lata Link 237. Os pequeninos vão adorar! O Banco do Sr. Bradesco está sempre à frente na comunicação e interação com seus clientes. Verdes por si mesmo as vantagens em detalhes nesta publicação. Povo de São Arnaldo! Mas ali mesmo, no pátio, com esse cenário, vocês encontram uma mesa com todos os seus equipamentos. E ali do lado da mesa, além dos guardas, há duas figuras que chamam bastante atenção. Uma é uma mulher, com vestes, digamos, semi-transparentes. Opa! Bonita mulher de traços árabes. Cabelos pretos, o nariz um pouco grande, mas ainda assim bonita. Belo corpo, belas curvas. E muito sensual. Depois de um mês e pouco na cadeia, eu vou carcar essa mulher. Vou carcar? Falou isso pra quem, cara? Ao lado dela, um gigante. Não, não, não. Em RPG você não pode falar isso. É um cara muito grande. Não é um gigante mesmo. Um homem alto, mais de 2 metros. Ombros largos, forte, um verdadeiro brutamonte. Caraca, velho. Você tirou essa parte do cara descrevendo Schwarzenegger no Comando para Matar, né? O lado de seu rosto, o lado direito de seu rosto, é queimado e não tem nenhum cabelo. Ê, Guerra dos Tronos. Seu nome é Clegage. Tá vendo? E ele se apresenta a vocês como leal servo do novo rei. O seu ombro, um corvo de 3 olhos. Ê, Guerra dos Tronos. Pô, tem que ter alguma referência, né, cara? E ele diz: eu seguirei vocês nessa jornada como representante do Duque. E meu corvo está preparado para voar e lhes dar quaisquer notícias de traição. Também irá conosco esta jovem feiticeira. Seu nome, Brigitte. Brigitte? Agora sim eu sei que eu vou comer. Esse jeito vai passar pela mão de todo mundo. Ela deve ir e voltar intacta, pois ela é a pessoa que sabe a pergunta que o rei quer fazer. Recona. Mas tem que chegar a caixa? Porque segurar a piriguete aí... Vai ser difícil, né? Muito bem, estamos todos prontos? Tirando as correntes, sim. É, sim, eles tiram as correntes e entregam aí todos os seus equipamentos novamente. E aí vocês partem com uma grande comitiva, né? Outros soldados, né, vermelhos, não só ele, o Clegage e a Piriguete, mas outros soldados e carruagens, carroças... É, com suprimentos, etc. Vocês estão, né, com uma comitiva bonita. Vocês partem para o sul, cruzando as estradas reais, estradas de pedra bem conservadas. Passam ao lado da grande capital, onde vocês já tiveram suas aventuras há algum tempo atrás. Quantos soldados tem nessa comitiva? Tem uns 15. Eu vou me transformar no George R. R. Martin. Puta que pariu. E vocês seguem ao sul, passando pela pequena vila onde tudo isso começou, por aquela taverna. E vocês veem o taverneiro, ele olha pra vocês: vocês roubaram a minha taverna! Vocês roubaram a minha taverna! Tá bom, cara, isso é história antiga já. E quando vocês veem, se destacando da formação, 2 cavaleiros, 2 guardas de capa vermelha descendo dos cavalos, pegando pedaços de pau e pancando o taverneiro para que fique quieto, para que sua passagem não seja um estorvo. E vocês seguem ao sul. Seguem passando pela floresta onde vocês encontraram a carroça da princesa. Seguem pela estrada onde vocês veem a montanha onde vocês mataram o poderoso dragão vermelho Zami. E seguem mais ao sul. Dormem, acordam por vários dias, passam por chuvas e sol, até que vocês veem as montanhas do sul. E lá vocês circundam suas curvas através de longas e longas serras, subindo, subindo, até que vocês descem. E quando vocês começam a descer as montanhas, um novo cenário se abre à sua frente. Um cenário árido, alaranjado. Um grande deserto que sopra uma brisa quente em seus rostos. Vocês não veem o horizonte. Ele está cercado de areia, ventos fortes. Vocês veem só um perigoso caminho inexplorado à frente. Quando eu me transformei no Martin, a cicatriz permaneceu? Permaneceu. Eu não consigo fazer ela sumir? Não. Eu não vou nem arriscar, porque o meu carisma é 8. Mas ninguém já becou a Piriguete, não? Ah, eu vou tentar. E aí, tudo bem? Você vem sempre por aqui. Saia de perto de mim, seu sujo! Com essa voz grossa? Ih, caralho! Não, tudo bem, contanto que não tem a tromba. Quer tomar uma cerveja, um vinho, um banho? Tem algum dos guardas ao meu lado? Sim. Eu viro pro cara e pergunto pra ele: vem cá, você foi voluntário pra isso? É importante saber se o cara tá ali, né? Qual é o humor que essa galera tá aí, cara. Ele nada responde. Tá de mau humor. Pô, deu pra mim, hein? Falou, fui embora. Virei pássaro e fui embora. Eu vou acompanhando por cima, assim. Vocês descem a serra, sentindo mais e mais o calor do deserto. E no início, ele ainda é feito de terra seca. Aquela terra quebradiça, rachada. Ô, Piriguete. Você gosta de ler? Mas é claro, eu sou uma feiticeira. Você já leu Guerra dos Tronos? Não. É muito bom. Eu que sou autor, inclusive. Eu só leio livros arcanos. Quer dizer que a sua magia é arcana? Sim. Ok. Está sempre escondido atrás de uma camada de areia esvoaçante. Quando o cenário começa a mudar mais uma vez de terra rígida e seca para um terreno arenoso, vocês veem uma figura sozinha no deserto, plantada, esperando vocês. Uma rosa? Não, uma figura humana. Quando vocês veem, vocês reconhecem o velho leproso que está sempre em frente a pontes. Tem ponte aqui? A gente tá numa ponte? Vocês não veem nenhuma ponte. Já vou me desvirar de ave, porque o cara sempre me puxa, brother. A comitiva toda para em frente a eles. E na sua frente há vários guardas, cavaleiros e clegados. E aí, de repente, você só vê um capa vermelha, que seria o capitão dessa guarda, descendo para falar com o velho. Estão mais ou menos a 15 metros na sua frente aí. Vamos fazer nada. Deixa eles se virarem com o velho. Ah, mas eu gosto do desafio. Deixa pois eles não. Se darem mal com o velho. Ô, Feldon. Pois não. Você consegue virar a corvo de três olhos? Peraí, deixa eu tentar. Ah, ele só consegue virar um corvo normal, não de três olhos. Se a gente pintar um terceiro olho ali. Ô, Clegane. Clegage. Você me deu uma ótima ideia para um personagem para um livro meu. Ok, tudo bem. E aí, cara, que vocês... Peraí, eu tô falando com cara as pessoas. O que é isso? Tá bom, essa porra, essa cicatriz faz as pessoas me ignorarem? Você... Onde é que você descolou esse corvo de três olhos que a gente não vê por aí, hein? Aí ele não responde nada e continua olhando lá pra frente pro cara conversando com o velho. Vocês não estão ouvindo o que tá sendo conversado, né? Vocês estão vendo o cara falando com o velho. De repente, o capitão da guarda começa a gritar... Bota a mão na cabeça, né? As duas mãos na cabeça, se vira pra vocês. Só bota a mão na cabeça, dá uma pastadinha. Ele se vira pra vocês em dor, mas ele não tá olhando pra vocês, ele não tá olhando pra lugar nenhum, porque os seus olhos já estão virados e vocês veem o corpo dele envelhecendo rapidamente, tal qual o Indiana Jones. Ele... A pele dele resseca, cinza. E cai, seus olhos derretem até que ele se transforme em um monte de ossos empilhados embaixo de uma antiga roupa e armadura. E de repente você vê todos os guardas virando os cavalos e fugindo em direção às montanhas. Que isso, cara? É, Clegane, isso que dá pagar mal a esse povo, hein, cara? Pô, vou te falar. Meu nome é Clegage. Teu nome agora é Tô na Mão dos Caras. Esse é o teu nome agora, bonitão. Ai, ai. Vai lá falar com o velho. Vai lá responder a charadinha. Isso é o trabalho de vocês. É a missão de vocês chegar até a cidade. Eu vou lá falar com o velho. Se eu morrer aqui, o Duque Rei vai comer teu rabo. Então eu vou lá, eu tô indo. Tá bom, beleza. Aí, tô segurando o braço dele, falando, eu não vou deixar tu ir, cara. Por que não, meu irmão? Por que a gente tem a perder? Não, que isso? Não, tá errado isso, cara. Tá errado isso? Vocês chegam de frente ao velho, você reconhece suas faces deformadas. Peraí, ele tem mais de uma face? Tem. Não, eu só falei suas faces. Sua face deformada. É o Dr. Lau. Ele olha para você. De todas as suas posses. Não, não, não, não. Bom dia. E outra coisa, eu acho, meu senhor, que você já tá esquecendo aqui tua função. Primeiro você tem que dizer o que a gente precisa responder uma pergunta pra passar pro lado de lá. Não entra logo na pergunta, né? Não. Aí não. Você tem que dizer pra gente o que a gente tem que atravessar, porque pelo que eu tô vendo não tem ponte. A gente pode andar, tipo, 100 metros pro lado e atravessar. E digo mais, quer me fuder, me beija, meu. Aí, sabe, ele dá aquela respirada de tipo, ai, que saco. guardo todas as pontes de forma penosa. Esta, porém, é a mais perigosa. Seu abismo invisível guarda uma morte tenebrosa. Como é que é o negócio? Guarda todo dia? É, isso já é charada. Não, isso não foi um enigma. A gente tem que responder rimando? Não. Conta pra mim que eu te falo uma prosa? Vou pedir a conta, mas eu chamo de dolorosa. De todas as suas posses, sou a mais difícil de guardar. Se você me tem, quer me compartilhar. Se me compartilhar, não me tem mais. Segredo. Caraca, o cara... Eu não... Cara, sério, nenhuma vez eu combinei com esses caras. Filha da puta, cara. Eu li aquelas revistas de charada quando eu era criança, cara. Não é possível. Ali, tudo bem, pode falar. Vocês adentram o deserto e o vento árido arranha o rosto de vocês com micro-grãos de areia. Até que o vento cessa um pouco e deixa vocês observarem um pouco mais adiante no horizonte. E vocês veem um mar de dunas, areia até o horizonte. E as carroças? Não tem mais ninguém para levar. Vocês vão levar? Tem que levar, né? A gente vai morrer de fome, de sede, de tudo, né? Então, vocês têm que levar. Não, mas as carroças eram pra alimentar os 15 soldados também. A gente também, pode levar também. Só os mantimentos que... Vocês sabem que vocês têm mais uns 5 dias de viagem. Eu consigo fazer um cheque aqui pra ver se consigo encurtar o caminho? Tu vai puxar o caminho com a sua força? Não, aí. Não, tem um caminho tortuoso, assim. Ó. Não, vocês têm que seguir. Tem que seguir lá as estrelas. Eu tô aproveitando esse período pra treinar a arte de tocar chocalho. Que eu tô experimentando umas novas magias que vão funcionar bem no chocalho. Excelente, beleza. Cada um pegar uma carroça aí, malandro. Tá, vocês podem cair o quê? Vocês vão levar duas carroças? Não, todas. A gente vai levar todas que a gente puder. O nosso amigo Feldon, carroça da cerveja. Carroça da carne. Tá bom, vocês levam todas as carroças que vocês podem. Vocês estão bem supridos. A gente vai levar as carroças e alguns cavalos juntos. Exato. As carroças são puxadas pelo quê? Bois? Porra, ia ser 3 meses de viagem, né? Com bois. Vocês notam um acidente geográfico à frente. Quem morreu? Ao longo das dunas, há como se fosse uma coluna vertebral de rochas, sinuosa através do deserto, mas que segue até o horizonte. Pequenas rochas, como se fossem ilhas e um mar de areia, quase que formando um caminho no deserto. É a ponte do velhote, cara. E agora, Clegane, qual o caminho? Você que sabe. Temos que esperar o anoitecer para calcularmos nosso caminho pelas estrelas. Ah, então acho uma boa, hein? Beleza. Alguém faz fogo aí. Eu faço, eu sei fazer. Vamos fazer um churrasco. Maravilhosa cozinha de Jack. Vamos fazer uma picanha de camelo invertida. Vocês montam o acampamento e quando o sol se põe, as temperaturas se alteram. O calor se vai e dá lugar a um frio cortante. Eu tô bem, que eu tô de George Martin. Vocês fazem uma fogueira e se aquecem. Enquanto isso, Clegage olha para o céu, calcula. Tira um estranho aparato de sua mochila e usa ele para observar as estrelas. Eu vou me transformar num gatinho bem peludo. Tá bom. Eu, como gatinho, estou me esfregando nas pernas da mulher. Né, assim? É. Tô ronronando entre as pernas dela. Ah, ela tá comendo um pedaço de carne que tava no fogo e ela olha o gato, ela vê você assim, ela dá um chute pra você pro lado assim. Que isso? O pé dela ficou comendo olhando pra ela assim, tá? Eu vou me escondido nas sombras. Vou entrar por trás, escondido na barraca dela. Tá, joga o D20 aí. Você tem mega bônus. 18. Ah, conseguiu. Facinho. Ninguém viu. Tá, o que, que tem lá dentro? Tem pouca coisa. Tem umas almofadas, tem uma fonte de água mágica e tem um baú trancado. Vou tentar abrir o baú. Você vai, puxa o seu aparato, Piclops. Você puxa o seu kit de ladrão com todas as suas ferramentas e você enfia lá os seus grampos na fechadura e clac, e abre. Abre. E você vê lá dentro a cabeça nojenta do Zamir, alguns pergaminhos, e um saco aparentemente vazio, sabe? Ele tá meio... Ele tá troncho, né? Em cima dos pergaminhos. Eu vou olhar dentro do saco. Quando você olha dentro do saco, você não consegue ver porque ele é escuro. Mesmo com a luz que tá ali dentro. Você bota ele perto da lâmpada que tá acesa e você não consegue enxergar nada dentro dele. Papai, vou botar um pergaminho lá dentro. Tá, você pega um pergaminho, joga lá dentro. E quando você vê, quando você olha o corpo do saco, você vê que o pergaminho não fez absolutamente nenhum volume. Vou botar o baú lá dentro. Não, o saco não abre tanto assim pra botar o baú. Vou botar todos os pergaminhos lá dentro. Tá, você vai, joga e o saco continua parecendo vazio na sua mão. Vou botar a cabeça também. A sua ou a de que tá morta? A minha, boa. A cabeça podre e nojenta. Não cabe. Não cabe. Vou guardar o saco comigo. Vou trancar o baú, hein? Tipo. Tranca o baú de volta. Vou pegar uma roupa dela. Pega a calcinha. Nem pega a calcinha, que deve ser aquelas calcinhas tipo filtro Melita, tá ligado? Vou pegar todas as roupas delas e botar dentro do saco. Tá, você vai botando roupa dentro do saco e ele continua parecendo que tá vazio. Uma das roupas eu vou usar. Mas parecendo que tá na forma do Martin, cara. Cena mesmo? Tá complicado isso aí. Eu vou escolher uma das roupas que tem um capuz, vou vestir e me transformar na piriguete. Você e vou disfarçadamente falar lá com o Kegland. Enquanto isso, o Rex, você tá lá no, conversando com a Priguet. Faz um check de carisma. Vamos lá, vamos lá. 20! Puta que pariu! Filha da puta. Juro pra você. Tá bom. Emoção dele. Você continua lá com o papinho, tereré, tereré, e ela fica conversando com você. Bebe um pouquinho, vou te ensinar umas charadas boas aqui também. Enquanto isso, o Rupert sai de volta pela parte de trás, pelos fundos da barraca, e dá a volta... Vestida e na forma de Priget. E aí você faz a volta no acampamento e tá lá o Clegage afiando a sua espada gigante. Eu tô escondendo a cicatriz, por isso que eu escolhi a roupa de capuz. Vou deixar claro, hein? Ele olha pra ela. Clegage, precisamos conversar. O que é? Não aqui, né? Por que não? Porque é aquele assunto. Boa. Fala logo, mulher. Então eu não vou falar nada. Falei, meu Deus, o que você quer? Olha caiu no papo do Rupert! O que você quer? Vai, levantou. Eu te magoei tanto assim. Onde está seu corvo agora? Vá dormir, Ele Priguete. Tá com fixação no corvo, brother. Vou lá atrás da cabana, tiro a roupa de piriguete, volto a ser o George Martin. Tá bom. Baixo as minhas roupas de George Martin com a boina e tudo mais. Aham. Eu olhei pro Carlos, hein? Leitura labial, hein, Carlos? Quando eu falar, joga o martelo na cabeça do Kegan. Caraca, Carlos, faz um perception aí. Ah, meu Deus. Joga o dado aí. Tá. Vou ficar perto da fogueira. Eu já tô com o martelo na mão. Rodando o martelo. Pô, cara, não tem como ser discreto rodando o martelo, cara. Foi mal. Agora! Arremessei. O Carlos arremessa o martelo em cheio na fogueira. Como? Porque o Carlos não passou no check e entendeu errado a leitura labial. Ai, ah, aí, explode a fogueira, sai brada pra tudo quanto é lado. Diz, que é isso? Que é isso? Aí o Clegage puxa as fadas, o que está acontecendo? E aí você vê, cara, na hora, a Priguette, ela dá um empurrão com o cotovelo no Rex. Você vê ela fazendo um movimento mágico, as mãos dela brilhando e ela contendo todas as chamas que saíram voando, né, em direção às cabanas e tudo. Ela contendo todas as chamas e devolvendo elas pro fogo. Oh. E ela, o que está acontecendo aqui? Não, eu não sei. Eu falei agora, a carne tá pronta. E o cara jogou o martelo na fogueira. E aí ela contém o fogo de volta na fogueira. E ela pega o martelo assim no fogo e joga pra você. Você está maluco? Aí ela olha com desaprovação pra vocês. O Clegage olha assim. Aí ele bota a espada levemente na bainha de volta e... O que, que o corvo fez? O corvo voou. Na hora. E aí, depois que tudo se acalmou, o corvo voltou pro ombro dele. Vocês nem viram o corvo voar, mas eles só viram ele voltando pro ombro dele. Eu vou ficar acalmando a piriguete. Calma, relaxa. Ela já não quer mais papo com você. Vão dormir. Amanhã temos uma longa caminhada. E ela entrou na barraca dela. Quer uma massagem? Vou tentar entrar atrás, assim. Você vai entrando atrás, de repente você toma uma porrada que tu não sabe de onde veio, que você vai voando pra trás. Olha só, eu vou enterrar o saco na areia aqui, hein? Que estranho, né? Amanhece, aí vocês levantam o acampamento e continuam. Ela não percebeu que as roupas dela todas sumiram? Ela não falou nada, né? Eu não sei se ela percebeu, vocês não sabem. Tô na forma do rei. Do duque, né? Duque. Duque, não, duque. Do rei, duque, tá. Ela e o Clegage olham pra vocês assim com cara de desaprovação e continuam, sabe? Eu quero saber o seguinte, o Clegane, ele tem um cavalo dele? Tem. Como é que é a cela do cavalo dele? Caraca, é a cela de cavalo. Não, tem compartimento, tem bolsa, tem... Tem, né? Pra viagem. Nesses dias todos de viagem, ele tirou a cela do cavalo ou não? Não. Olha só, enquanto a galera tava desmontando o acampamento, enquanto eles estão distraídos com isso, eu vou desenterrar o saco e vou esconder debaixo da cela do cara, beleza? Tá bom. Beleza. E aí vocês seguem e vocês veem que existe essa coluna vertebral de rochas na areia. O que vocês vão fazer? Clegage, você que sabe o caminho, pra onde é que a gente tem que ir? É, tu ficou a noite inteira olhando pra estrela, agora vai na frente. Ah, ele falou que ele calculou o caminho na direção pra onde vai essa coluna de pedras. Beleza, vai na frente. Vocês vão andando. Com o tempo, a areia começa a ficar cada vez mais fofa. Cada vez mais fofa até o momento em que vocês não conseguem mais mover as carroças. Porque até agora a gente tava andando na areia de Santos, né? Exato. E a areia começa a ficar fofa e começa a subir em dunas e as carroças simplesmente não conseguem mais andar. E aí vocês veem que com o tempo os cavalos de vocês começam a ficar inúteis. O cavalo também afunda, né? A areia vai afundando. E tá afundando? Tá afundando. Aí não, aí é terror. É, ele não consegue ficar em cima da duna, né? Aí eu virei o garotinho do Estado Sem Fim. Atreio. Virei o Atreio. Tô puxando o cavalo. Não, por favor, não fique triste. Não fique triste. Não, os cavalos não estão afundando até sumir. Eles simplesmente não conseguem mais andar, porque a pata fica enterrada na areia. É, vamos pegar o que der pra levar de comida, de provisão e tal, e vamos seguir pelas pedras, galera. Beleza, todos vocês seguem. Peraí, eu vou levar o meu cavalo até onde ele consegue pelo menos andar, cara, porque, porra, eu sou druida, né? Sacanagem. Pode virar um pássaro ali voando, mano. Não, porra. Não, ele tá querendo salvar o cavalo, cara. Tem que voltar, que tu vai se perder deles. Que vou me perder? Mas a gente... Eu viro um guepardo daqui a pouco e encontro com eles, porra. Vocês passam por um, dois dias nesse deserto cortante e vocês veem que a água de vocês tá acabando. Não, não. Não, não, não. Fudeu. O quê? Gente, eu tenho que voltar aqui. Eu esqueci um negócio ali. Como assim? Você esqueceu? No saco, com tudo. Tá no cavalo do Clegage. Perdeu, perdeu. Tu só lembrou dias depois. Caralho. Mas peraí. A mulher sabia que a cabeça tava no baú, né? Sabia. E ela largou o baú pra trás assim mesmo? Não, não largou o baú pra trás. Ela tá carregando o baú pela areia? Não, ela largou o baú pra trás, mas ela tá carregando a cabeça no saco. Que saco? Se ela abriu o baú, ela ia perceber que não tinha porra nenhuma lá dentro. Não tá carregando nesse saco, ela tá carregando num saco. Ah, puta que pariu. Nunca fico com nada mesmo. Cara, eu vou fazer uma parada aqui. Eu tô voltando pro grupo. Peraí, tu levou dois dias pra levar o cavalo e voltar? Não, sabe como é que é, né? Aproveitei, parei numa taberna, pedi um leite de cabra. Eu tô voltando como abutre. Eu tô descendo. Dando aquela circulada, né? Tô descendo na boa, beleza? Beleza. Como é que tá a formação? Quem tá perto de quem? O Clegage tá na frente e a feiticeira tá atrás. Atrás por último ou atrás dele? Por último. Eu vou me transformar do nada de abutre em baleia e vou cair. Excelente. Vai cair o quê? Em cima de todo mundo? Em cima da piriguete. Não, porra, não comi ainda. Jogar alguma coisa? Não. Joga o peso só, mano. Joga o Você se transforma em baleia. De repente vocês veem uma sombra gigante em cima de vocês. E aí... Não, a baleia cara. Gigante cai na areia. Em cima da mulher. Caraca, maluco. E o Clegane? Ele virou assim. O que é isso? E o corvo voou. Ai, merda, alguém acertou. Carlos! Flash no corvo. E martelo no corvo. Nossa, tá bom. 17 pega. Peraí, 17, tô com a minha ficha aqui. 17 mais. Isso. Mais 11. Errou. Você soltou o arco e flecha. E errou o corvo. O corvo se desviou. 15. Errou. Voou flash, voou martelo, o corvo se desviou. E continuou voando. De repente vocês ouvem uma voz assim, atrás do Clegage. Deixe, Clegage. É uma infantilidade deles. E aí você vê saindo a piriguete de trás deles. Ah, vai se fuder essa piriguete, velho. Clegage, chame o corvo de volta. Aí o Clegage, ele faz um assobio lá, altíssimo. E aí o corvo volta. Volta pro lugar. Ah, olha, o corvo não tem vontade própria. O corvo, o cara domina. E aí o idiota que tá de baleia ficou olhando essa discussão. Uma baleia no deserto. Bom, e aí? É, vamos continuar o caminho das pedras, né? Vocês continuam o caminho das pedras e o sol queima o couro de vocês. Queima. Eu vou virar o Tony Tornado. E a água. No Black Power, sabe qual é? E a água acabou. Nesse momento, eu me transformo num dromedário. Tá bom. Então, só pra explicar, você tinha que ter bebido água antes de virar um dromedário. Você agora é um dromedário babando. A tua corcova tá murchinha, assim. Tá murchivinha pro lado. Você já virou três animais hoje, hein? Pode mais virar nenhum. Vocês começam a sofrer a consequência da sede. Começa a beber a própria urina, cara. Nossa senhora. E aí, vocês começam a perder um ponto de constituição por hora. Quando vocês chegarem a zero, vocês morrem. Aguento 18 horas, vambora. Você vê o Clegate preocupado. Priget, o que faremos? Ainda temos mais um dia de caminhada. Não aguentaremos sem água. Onde está a sua fonte de água? Aí ela responde. Eu não tenho mais esse poder. Ela estava nos meus pergaminhos. Então, eu até falando sobre isso... Que foram perdidos por esses idiotas. Ah, eu tenho mais 20 em knowledge de natureza. Eu vou tentar achar água. Tá bom. Alguém tem aquele graveto em Y? Graveto em Y. Tirei 20. Caraca! Tenho mais 20. O dado da galera é muito bom, né, cara? Tá, você analisa o terreno em volta, apesar de você ser pouco familiar a deserto, você tem muito conhecimento. Você vê lá no fundo, à direita do seu caminho, uma árvore. O que indica a presença de um oásis. Mas só você consegue enxergar porque o ar do horizonte treme no deserto. É trêmulo. O calor é tanto que muitos não conseguem enxergar, mas você consegue. Você vê além do ar quente indícios de um oásis. Me segue que você não se perde. Pera aí, meu Camilo falou. Aí, eu dei um tapa na cara do Clegane. Pau! Aí, aprende, aprende. Aí o Clegane fala, Priget, pode isso. É o Arnaldo. Aí ela fala, infelizmente eles estão certos, Clegage. Temos que segui-los, senão morreremos todos. Eu boto ela no colo e vou carregando. Não, ela não deixa você chegar perto. Ela bota a mão no seu peitoral, aperta levemente com os dedos e afasta. Passa o peito pulando assim. Pisco o peito. Atrás dela, né? Soltando o bafo quente que ela vai começar a desmaiar mais rápido. Vocês seguem pelo deserto, desviando o olhar. Olha a cena, a cena. Tá o camelo, o Feldon na frente, eu atrás, o JP, a mulher, e vem atrás da mulher o Rex sacudindo os peitos e o Carlos assoprando no cangote dela. Vocês seguem pela areia com dificuldade em alguns pontos das dunas, com as pernas de vocês entrando na areia até o joelho. É muito cansativo, ainda mais pelo calor. Vocês seguem cerrando os olhos para que não entrem areia, as areias que voam com as ventanias do deserto, as ventanias quentes do deserto. E vocês se aproximam perto de uma única palmeira e ao lado dela, água. E vocês pulam na água. Não, eu segurei todo mundo. Calma, calma, calma. Vou ver se tem veneno na água. Olha aí! Ah, muito bom. O druida diz que a água é limpa e vocês bebem como se fosse uma dádiva dos deuses, como se não existisse mais nada no mundo. Apenas água, água, água. A sede é saciada e vocês enchem todas as botas e cantinhos. A gente vai dar uma descansada. Porra, na sua. A gente vai passar a noite aqui. Ah, tem a palmeira aqui. Pô, palmeira, eu vou dormir na água, boiando. Galera, nada de fazer submarino aqui no laguinho do Ásia. Né? Vocês estão descansando no oásis e pela primeira vez vocês conseguem entender o significado dessa palavra em toda a sua plenitude. Tá todo mundo esticado na areia, a sombra, na palmeira. Eu tô encostado na palmeira. Eu tô dentro do lago. Todo mundo joga um perception. De repente o Rufus, que tava deitado, se levanta, preocupado. Você sente o chão tremer levemente. Alguém sentiu isso? Alguém? Você sentiu uma vibração estranha na areia. Eu acordo o pessoal. Levantem! Ataque! Ataque! Ah, eu vou sair da água. O Glegage também se arma. Qual o tamanho dessa árvore? 3 metros de altura. De repente, vocês todos sentem a vibração. Eu vou subir na árvore, coqueiro, bananeira, palmeira. Cada coisa subindo no cu. Vocês vieram daquela coluna de pedras em direção ao oásis, que foi na direita, né? Mais à frente, mais longe da coluna de pedras, vocês veem a areia sendo levantada e vocês veem um corpo gigantesco de alguma coisa esguia passando pela areia, subindo e descendo, como se alguma coisa serpenteasse por baixo da areia, mas é gigantesco. Pra dentro d'água, pra dentro d'água. Eu corro pra dentro d'água. Pra dentro d'água? É uma pocinha de água, cara. Quando vocês veem, cara, na frente, vocês veem uma figura gigantesca, um verme gigantesco surgindo das areias ao fundo, com aquela boca com 1 milhão de dentes rodeando um corpo sinistro. Cara, estou falando de algo gigantesco, de algo que tem pelo menos 6 metros de diâmetro de boca. 6 metros? Puta que pariu! Boca. Uma criatura gigantesca, um verme do deserto! A cabeça dele sai, vocês veem várias camadas de dente e de repente ele mergulha de volta na areia com o corpo dele ainda serpenteando, indo na direção de vocês! Tem alguma pedra ou rocha próxima onde a gente está? Você olha pra trás e vê as pedras. Temos que voltar para as pedras! Temos que voltar para as pedras! Lá era a ponte, não podemos sair de lá! Caralho! Que distância isso tá da gente, as rochas? Cara, tá a distância de corre, senão tu vai morrer. 14. Pulei da parada, pousei, dando um rolamento e já saí correndo. Tá bom, como você é ladrão e leve, você consegue correr sem afundar muito os seus pés na areia. E como eu sou elfo, eu também tô correndo tranquilão. Tudo bem. Tá na hora de bater na perna do Glegage aí. Dá uma porrada na perna dele. Ah? Eu dei uma porrada na perna do Clegane quando eu tava correndo em direção à porra da muralha. Ah, tá. Foi muito bom, cara. Joga o D20. 15! Você dá um porradão, cara, enquanto ele não tá percebendo, ele tá também apavorado com o monstro. Cara, você sente o joelho dele quebrando. Nossa! Bateu na testa do JP a rótula do cara, mano. E aí vocês saem correndo, a feiticeira também sai quando você vê que ela vira um pássaro também. Começa a voar. JP? Eu tô andando calmamente, tocando chocalho. Esse foi o momento que eu decidi expor minha nova magia. Aqui eu tô na forma gasosa, andando calmamente em direção à ponte. Vocês saem correndo, meu Deus! Corre, filha da mãe! Corre! Vocês veem o Clegage lá, mancando. Não! Não! Não! E o corvo sai voando do ombro dele. Vocês chegam exaustos na rocha quando vocês veem lá no fundo o Clegage. Não! Aí, cara, de repente, surge da areia mais uma vez o monstro colossal, o verme gigante do deserto. E o Clegage para, olha pra trás, olha pra cima, com os braços pra cima, como se defendendo, como se pudesse se defender de algo. E o monstro se curva pra baixo e cai de boca aberta em cima de Clegage. E volta para a areia, para o abismo da morte. Cara, o Carlos mandou muito bem. Olha só, vou me transformar no Clegage e fazer o mesmo assovio que ele fez pra chamar o corvo. Ah, quando vocês encostam nas rochas, vocês veem que o monstro ainda se levanta, olha pra vocês, mas ele não pode chegar mais perto. Ele não pode navegar pela areia rochosa. Ele simplesmente vira, segue para o seu caminho para longe de vocês. E você se transforma em Clegage e reproduz o assovio do corvo. E o corvo, de repente, dá meia volta e retorna para o seu ombro. Puta que pariu, muito bom. Peguei o corvo, peguei pela cabeça. Pá! Morre, filha da puta! Corvo de merda! Inferno de bicho! Toma, filha da puta! 3 olhos do caralho! Cagueta! Você bate, bate como na pedra, bate, bate. E no final só resta alguma massa de sangue e pena da sua mão. Nisso, Pricket se juntou a vocês e ela está assustada, assustadíssima, olhando pra vocês. Eu vou olhar pra ela assim, me transformando na forma do Martin de novo. Aí eu vou abrir a mão e deixar a cabeça do corvo, que é a única coisa que restou, cair no chão. Aí ela tá assustada assim, olhando pra vocês. Por essa o Jovem Nerd não esperava. Aí ela diz, o que vocês vão fazer? Olha só, minha querida. A gente passou por momentos complicados e a gente tá cansado pra caralho. Então, abre o jogo. Qual é o plano do Duque? Se eu contar, vocês irão à frente com o plano? Olha só! Na atual conjuntura dos fatos, eu tô limpando a mão de sangue do corvo na minha camisa. Eu acho que você não tem muita escolha. Aí ela chega e fala assim, o Duque... Ele só quer salvar este mundo. Quando vocês chegarem à cidade da Rocha Negra, vocês verão que ele é a última esperança que nós temos. Essa é a verdade. Não tinha um do grupo que conseguia detectar mentira? Era o Paladino. Ai, caralho. Esse cara nunca nos ajudou, né, cara? O sol está se pondo. Vocês escutam uma corneta ao longe, como se anunciando o avistamento de um verme. Quando vocês olham mais adiante, vocês veem o brilho lá no horizonte, lá na frente da coluna de rochas. Vocês veem que o sol poente brilha em telhados ou quaisquer construções ao longe no horizonte. Vocês chegaram à cidade. Então, galera, eu acho que a gente está indo para uma maior roubada da história. Esse Duque nunca foi confiável. A gente já se livrou do corvo, do cara, a gente passa aqui a faca na mulher e tá livre. Bom, na pior das hipóteses, a gente só tem a cidade à frente, porque a gente tem como voltar agora. Se a gente vai chegar na cidade se dizendo que foi enviado pelo Duque ou não, a gente tem que descobrir lá na frente. É melhor enterrar essa cabeça aqui por enquanto, hein? Mas marca um X. Levar a cabeça pra lá não é o problema. Ela tem que primeiro responder o que o Duque quer que a gente pergunte para a cabeça. Só eu posso fazer essa... Ah, não. Olha só, minha filha, o negócio só, é o seguinte... Olha só, a cabeça pode ser a sua, então fala, que vai falar por bem ou por mal. Segura ela que eu vou dar porrada na sola do pé dela. Intimidação, maluco. Intimidação, o Jovem Nerd, intimidação. É, você tá dizendo que isso é pra salvar o mundo. Então, se é pra salvar o mundo, qual é a pergunta? Nada que alguém fale aqui que vai salvar o mundo, vai me fazer esquecer que ele chegou e me deixou 2 semanas sem pinga dentro do calabouço e meteu um ferro quente na cara do meu camarada, bro. Tamo junto nessa, tamo junto. Esse maluco vai pagar por tudo. Tem isso. Tem que pagar. Eu peguei a cabeça, levantei assim no alto e falei, eu posso fazer o mesmo que eu fiz com um corvo com a cabeça. Não. Então, qual é a pergunta? Mas se eu falar, vocês vão me matar. Não, não vamos. A gente a gente dá umas vaciladas, mas a gente normalmente... A gente só se atropela quando o bagulho tá quente. Você jurar que não vai nos trair, não irá tentar nos matar ou fazer qualquer coisa na cidade, nós deixaremos você viver. A não ser que eu descubra que foi você que me apagou quando eu tava de rinoceronte. A cara do Jovem Nerd de fudemos toda a aventura dele. Não, tá impagável, cara. Eu posso falar, eu só não sei o que vocês vão fazer daqui pra frente. Você tem a minha palavra de que você ficará viva. Eu não tenho que dar palavra nenhuma, vocês estão malucos? Essa palavra de quê? Olha só, eu não tenho nada contra ela, mas se ela falar, a gente vai com ela tranquilo. Se ela trair a gente mata ela, não tem escolha. É isso, ela tá na nossa mão. É isso aí. Tá bom, eu falo. A pergunta é... Você tinha que fazer a voz da mulher, né? A pergunta é... Tá mansinha agora, né, nega? Como impedir o destruidor de mundos? O Galactus vai aparecer. A gente viajou nesse deserto até aqui pra tu mandar uma baboseira dessa, cara. Eu olhei pra galera assim, passei o dedo no pescoço. Matar a mulher agora é meio hardcore, cara. Bom, prende a mão e amordaça a boca. Ela pode fazer spell sem falar nem gestuar. Agora você mostrou por que você é o bárbaro com QI alto. Tá, vocês amarram ela e botam a mordaça na boca dela. E aí seguem pra cidade. Como bom bárbaro que eu sou, bota ela no ombro e vou levando. Ou seja, pra todo mundo ver que ele tá entrando com a mulher amarrada, mordaça na boca. Beleza. Quando vocês chegam na cidade, é uma visão inacreditável. ao final daquelas pedras, daquelas ilhas de rochas que acompanharam todo o seu caminho e protegeram dos vermes do deserto, ergue-se uma rocha negra, cintilante. Vocês veem que o sol brilhou não em construções, mas sim nas faces lisas, cristalinas da rocha negra. Ela ergue-se da areia como um cristal e no alto deste cristal, construções feitas com pedras locais, alaranjadas. Uma cidade inteira se ergue no alto destas rochas. E vocês seguem para os portões que ficam no alto. Lá dentro vocês escutam as multidões. As multidões gritam em algum evento, em alguma arena, talvez. E subindo as escadas, vocês encontram os portões abertos. Vocês veem ruas estreitas de pedra. E entre um prédio ou outro, que tem no máximo 3 andares, vocês ainda veem a rocha escapando pela silhueta da cidade. As ruas são movimentadas com homens, mulheres, cavalos, camelos. Um comércio rico se posta entre vocês e os prédios, nas calçadas das ruas, até as praças. Os comerciantes ricos como reis estão ali, vindo de todas as partes do mundo, com roupas e vestes que vocês jamais viram. Piercings, correntes, ornamentos, todos muito ricos. E todos vendem alguma coisa, trocam mercadorias entre si, partem, vão e vêm nas areias do deserto para os 7 reinos e para Ganor também. A cidade é movimentadíssima e no fim da rua vocês veem, ao lado direito, uma grande arena de onde vem o alvoroço popular e do outro lado, um grande palácio. Ergue-se com formas árabes, ornamentos. Nenhuma parede é lisa. Todas são ornamentadas com mosaicos coloridos que contam grandes histórias dos mercadores do deserto. Aí rolou um perception violento pra ver isso tudo de relance, né, cara? Eles entraram na cidade, caraca. Cara, a gente andou tanto, mas tanto, que eu tô com aquela assadura no meio das pernas agora. Com rosa. Então, as perninhas afastadas, assim. Deixa eu descrever mais uma coisa aqui. Tipo aquelas crianças gordinhas. Tu não vai descrever a virilha do Rex, não, né? Ou então ele passando por vilha de séptico, né, Antônio? Às vezes, as pedras das ruas abrem para que uma ponta de rocha negra se erga. Né? A cidade foi construída em volta dessa rocha esquisita, meio envidraçada, meio vítrica, brilhante. Entre alguns prédios, vocês veem também, né, as projeções das rochas. E aí, de repente, vocês veem 2 caras estacionando um carro de boi entre a rua e uma dessas saliências da rocha vítrica. Onyx. É tipo uma Onyx, exato. E aí, de repente, você vê que um deles fica olhando assim em volta e fala assim, vai, vai, isso acontece bem perto de vocês, vocês observam. E aí o cara puxa de trás da carroça uma pequena picareta. Ele usa a carroça para cobertar uma tentativa de cavucar a rocha. E ele começa a tic, tic, tic, e o outro fica olhando, ele lá, tic, tic, tic, tic, vocês estão vendo isso. De repente vocês ouvem um grito, ei, vocês! Aí o cara da carroça, não, não, não, não, venha, corra! Aí os cara, o cara larga tudo que ele tá fazendo, larga as ferramentas, pula pra carroça, o cara tenta fazer os bois andarem, mas não adianta mais nada. Os guardas vêm correndo, eles pulam dos carros de bois, tentam fugir. De repente, um dos guardas, você vê ele projetando a mão pra frente, soltando uma espécie de energia. Que isso? E ela acerta um dos caras que cai no chão e o outro, não, não, eu me rendo, eu me rendo. E aí vem 2 guardas, eles têm roupas árabes, né, de guardas, cotas de malhas, capacetes pontudos, arredondados e pontudos pra cima. E eles têm os olhos, as órbitas dos olhos deles são pretas, escuras. Magia de camponês. Eles avançam no sobrevivente, não, Clemência, por favor, eu estou faminto, eu tenho família. Aí eles falam, arena! Aí, não, não, arena, não! Eles pegam ele pelo braço, ele tenta impulsionar o corpo pra trás com os pés no chão, mas os guardas puxam ele meio à força, arena! Aí as pessoas que estão em volta começam a gritar, arena! Arena! Vou junto, arena! Arena! Vocês, os caras vão carregando, e aí já forma aquele povo em volta, já interessado, que vai seguindo os guardas em direção à arena. Vamos lá, arena! Arena! Arena! Tá, vamos atrás, vamos ver o que tá acontecendo. Rex, o Rufus, yeah. Bota a mulher no chão, pelo amor de Deus. É, eu boto ela no chão, mas cavuco aquele braço assim em volta dela, assim. Cavuco com aquele braço. É, enfio o braço assim pelo braço que tá amarrado, assim, meio que cinturando ela. E uma outra, uma faquinha perto, assim, se ela fizer merda. Pra esconder isso que ele tá fazendo por trás dela, eu boto uma capa de peles. Tá fazendo uma cortininha. Você vai desamarrar ela? Não entendi. Não, não. Ela tá amarrada, mas o Houston Cave cobriu as costas dela com uma capa. Então não dá pra ver que ela tá amarrada. Tá, mas ela tá amordaçada. E aí? Ela tá amordaçada? Faz o seguinte, eu pego um pedaço de pano e boto no rojão pra parecer que é um véu. Olha aí. Tá bom, boa. É demais isso. Todo mundo arrumando a mulher, né? Botando capinha, botando véu. Tão brincando de Barbie com a mulher. Vocês seguem a multidão, vocês veem que os guardas entram em um acesso que é somente deles, mas aí você vê que as pessoas já estão tentando entrar no acesso público, tem mais gente interessada em ver, e aí vocês andam mais um pouco, circulam a estrutura e vocês veem uma escada que tá bem cheia, bastante gente, e vocês sobem a escada e dão na arquibancada de uma grande arena. Não, a gente até chega na arquibancada, não dá nada. Quando vocês entram, vocês observam o povo já torcendo bastante por dois condenados aparentemente, né, que estão armados, cada um com uma lança, e tentam lutar contra um escorpião gigante. Vocês estão falando de escorpião gigante em comparação com um escorpião normal, né? Você perdeu a oportunidade de fazer a melhor piada de todos os programas de RPG. Qual? Dois caras lutando com uma anta gigante. Puta, não é a boa piada. É? Giant Ants. E a gente fala, não, não é uma boa piada. E aí o escorpião cisca o seu rabo, circunda os caras, eles tentam fazer alguma coisa. Um tenta jogar a lança e erra, obviamente. E o escorpião já investe, agarra o condenado com sua garra esquerda e investe seu ferrão contra o seu peito. Ele grita... E a galera... A gente tá dentro da muvuca, né? É, vocês estão na escada que dá acesso à arquibancada. Eu, né, vou pedir um mate. Eu viro pro cara do lado. Tá vendo? Você sabe o que esses caras fizeram, hein, Plataíno? Eles foram condenados. Prisioneiros condenados. Ô, louco, não é de diversão? É pra nós. Eu pensei que eles estavam se divertindo. Eu acho que o cara que levou a ferroada de escorpião no peito não tava se divertindo. Pelo menos nesse momento, não. Mas se eles derrotarem o escorpião, o que que eles ganham? Verdade, é claro. Você chegou aqui hoje? Chegamos, na verdade, vamos chegar. Mas aí, o que vocês vão fazer? Eu vou falar pra galera, olha só. Vamos pegar um mate, um polvilho... E a gente vai pra taverna, porque a gente chegou na cidade agora. E a gente tem que descobrir qual é a da cidade. Porque a história que o rei Duque contou pra gente e que essa mulher contou, pode ser uma história da carochinha. A gente tem que pegar real, sacou? Eu concordo. Descobrir qual é a dessa cidade mesmo. E se todos os guardas são feiticeiros com magia de camponês. Tudo bem, e é isso. Eu acho que essa parada preta aí é secreção daqueles vermes gigantes e eles usam pra comer, por isso tem os olhos pretos. De onde você tirou tua ideia, idiota? De um livro que eu li, mas no livro era um excremento que virava especialista. Caralho, velho. Caraca, então, que daqui a pouco eu vou estar discutindo a democracia na monarquia, velho. Eu acho super interessante como é que eles criam um sistema de punição que alegra o povo. Vocês entram na estalagem e ela é bem grande, ela tem um braseiro no meio com dois porcos girando. Tá cheio, tem gente comendo e tal, não sei o que, aquela movimentação. Não tem aquela coisa de parar a música na hora que a gente entra? Não, não. Vou pedir uma cerveja e vou ficar, sabe, circulando pra ver se eu consigo ouvir algum papo que possa me interessar e tal. Eu vou pro hidromel. Eu vou perguntar se há quartos disponíveis para a noite. Sim, há quartos. Eu vou dormir de conchinha. Tem música tocando? Claro. Tá bom? Boa música? Não, não, eu tô reprovando essa música. O estilo não me agrada. Pega aí, tem algum sinal dessa pedra preta ali por dentro, não? Não, ali dentro não. Pediu uma paleta de javali. Tem alguma galera conversando mais exaltada sobre política, sobre alguma coisa assim? Não. A galera mais bêbada? Não, sempre tem uma galera mais bêbada. Então vou chegar na galera mais bêbada. É, boa noite. Os caras olham pra você assim... Vou embora, então. Vou entrar no banheiro e sair em forma de mulher. Ah, meu Deus, lá vai. Xena. Xena com um M na cara. É, mas guerreira, tá combinando. Você não tem roupa de Xena. Eu vou com a minha roupa, qual o problema? É um saco de batata amarrado. Não vai convencer os caras, eu mudei de voltou ideia. Voltou pro banheiro rapidinho. Voltei pro banheiro. Pensar uma figura bem simpática. Saí na forma do Obama. Vai se ferrar. A voz do Obama é foda, cara. E aí, meus amigos? Tudo bom? Aí eles olham pra você... Porra, é o Obama, cara. Eles estão bêbados, cara. Eles olham pra você e fazem assim, a cena com a cabeça. E aí continuam conversando. E a história do reino vizinho, hein? Que confusão. Mataram o mago Samir. Zamir. O cara me corrigiu, o cara conhece. Corrigiu ele? Não, peraí. Não, eu que tô corrigindo, pô. Quando você fala mataram o mago Zamir, a música para. E aí todo mundo olha pra você. Aí o taverneiro olha pra banda assim. Toque. Aí a bandinha lá volta a tocar. Tem algumas pessoas que estão olhando pra você assim. Algumas voltam realmente a beber e tal, não sei o quê. Mas algumas pessoas ficaram interessadas no que você falou. Ah, garoto! De repente vocês veem se levantando um cara vestido também com armaduras árabes. Turbante na cabeça. Um cavanhaque grisalho. Deixa a caneca na mesa. E se aproxima de você. Aí ele fala, onde você viu isso, forasteiro? Os mercadores comentam por aí. É o papo da estrada. Mercadores de onde, você diz? Ganor, estive lá há pouco tempo. Você esteve em Ganor? Sim, sim, de passagem. Que outras notícias tem de Ganor? Parece que o rei antigo pirou e colocaram um rei novo no lugar. E essa história tem alguma coisa a ver com o Zami? Daí eu não sei. Você veio para cá em algum... Em que caravana? Da coragem. O que traz para vender nesta cidade? Então, eu entrei aqui e já vendi tudo. Oh, como assim? O que você vendia? Especiarias. Especiarias? Sim. De Ganor? Não. Eu não sou de Ganor. Eu passei por Ganor. Eu sou de Xablau. Capital de Xablablau. Você estaria interessado em contar essa história a uma autoridade da cidade? Eu tenho certeza que eles pagariam bem. Eu não quero confusão. Eu só tô falando o que eu ouvi por aí. Não há comprometimento, mas levar o seu testemunho é importante? Então, eu não... Então, na verdade, as notícias que eu trago não são dignas de recompensa. São o que comentam na estrada. Sim, mas entenda... Esta cidade se faz poderosa e impenetrável porque ela preza o conhecimento em primeiro lugar. E eu sou um agente de inteligência desta cidade. Se eu puder levar essas notícias com um testemunho, tenho certeza que serei recompensado e parte dessa recompensa será de você. A roupa desse cara parece com a roupa dos guardas da rua? Não, ele parece um cara independente. Olha, beleza. Vamos lá, por que não? Eu não faço questão de recompensa. Charlata do caralho. Muito bem, eu irei arranjar um encontro com a autoridade da cidade para amanhã. Tá ótimo, eu vou permanecer alguns dias aqui ainda. Posso encontrá-lo nesta estalagem amanhã, pela manhã? Sim, nessa espelunca. Estarei por aqui. Qual é o seu nome? Shual. Como? Shual. Shual, eu sou Al-Kaham. Saúde. Voltarei em breve. Eu contei isso pra galera, ó. Tá, eu pego um pouco de comida e água, levo pro quarto pra dar pra ela de comer lá dentro. É que ele assim, né? Levanta a mordaça, enfia o garfo e fecha a mordaça, cara. Não tem que mastigar, tem que mastigar. Engole. A faca tá na garganta. Engole. Ela, no pequeno momento, ela fala, Rufus, por favor, me ouça. Por favor, Rufus. Eu não vou proferir nenhum encanto. Nas coisas que estavam com ela, ela não tem o livro, o grimório dela? Tem. A gente pode destruir ele, ela não tem mais. Não. Ela pode ser útil uma hora. E até agora ela não fez nada. Ela poderia ter feito escândalo na rua, ter sacudido toda. Já era, tá apaixonado, brother. Ela... Fala, mulher. Se ela me enfeitiçar, vocês batam nela. Por favor, você me compreende. Eu realmente acredito na minha missão. Eu realmente acho que estamos fazendo algo bom aqui. Que é o devorador de mundos? Cara, tá levando a sério mesmo essa parada, compadre. Eu não me importo que o mundo acabe. Eu me importo de eu morrer e os outros continuarem. tá ligado? Se morrer todo mundo junto, foda-se. Eu só peço que continuem. Continuem com a missão que nos foi dada. Você conhece essa cidade? Sabe alguma coisa sobre ela? Pouca coisa. Só o que eu li em livros antigos. Quem são esses guardas da cidade? Alguns deles são feiticeiros. Dizem que Jafba, o horrendo, ele faz experiências. Alimenta criaturas e servos com um óleo negro. Isso lhes dá um poder muito maior do que todos nós. Por isso temos que ser cautelosos. Nós temos que convencê-lo a ter acesso ao óleo negro. Se nós invadirmos ou arranjarmos confusão com eles, nós não vamos conseguir completar nossa missão. E qual o problema que o Duque Rei tem com ele? Qual é o problema entre essas cidades? Jafba não faz acordo com ninguém. Ninguém que não tenha algo que ele deseja muito. A cabeça de Zamer é algo que ele almeja muito. Isso que você fala não faz sentido nenhum. O rei podia chegar, o duque, podia chegar e falar, olha só, eu tenho algo que te interessa. Vamos fazer um acordo? Eu precisava mandar uma equipe tática pra fazer isso. E tá muito estranho, eu não confio nessa mulher, não. Não, eu vou te falar uma parada. A gente tá no mundo RPG. Tudo é missão, brother. Pra mim faz todo sentido, faz todo sentido. Desde que eu era uma small unit... E Hex Your Heart, que eu sei que é assim que funciona. Ela se aproxima de Rufus. Ela, por favor, acredite em mim. Ela aproxima o rosto do seu rosto. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que tentar. Eu acho que não custa nada. Já estamos aqui mesmo. Como você se aproximaria, então, desse tal regente daqui? Por que ele iria nos receber? Eu acho que quando nos encontrarmos amanhã com a autoridade desta cidade... Devemos revelar quem nós somos e o que nós viemos aqui fazer. É a única forma de chamarmos a atenção de Jafba. Eu vou tentar uma última parada com ela, de dar um spell nela de Detect Thoughts. Você consegue ouvir pensamentos superficiais. Tá. Vazar o seu chucalinho. Não, essa eu ainda fazia pelo tamborete. Eu toco o tamborete, vê se entra, se eu capto alguma coisa que tá passando pela cabeça dela que ela não quis dizer pra gente. Tá, você faz e você não consegue detectar nada. Ela não tá pensando em nada? Tá em branco a mente dela? Não, ela é maga, ela tem alguma resistência a spell, pô. Cara, é o seguinte, eu olho pra vocês e falo assim, e solta ela ou não solta? Tu tá apaixonado, né? Não, cara, porque ela pode fazer magia, ela pode fazer alguma coisa pra ajudar a gente. Tá apaixonado mesmo, cara! Impressionado. Cheguei, olhei pra cara dela e falei assim, aí, Yoko, tu vai fuder nosso grupo. Amanhece, vocês se levantam. Eu tô indo nessa, eu vou esperar lá o cara que o meu contato vai me levar pra falar com as autoridades. Eu vou também. Eu desci. Eu fui atrás do doppelganger. Bom, vamos todos, né? Não, vamos todos não, então. Vamos cagar meu plano aqui. Vai quem? Vou eu e o Feldon. Eu vou então de vigia, porque tem que ficar alguém pra ver o que vai acontecer. Bom, então eu vou também, porque senão eu não vou ficar aqui fazendo vela pros outros dois, cara. Não, eu e o Carlo conseguir a distância, sabe? E o Rufus vai ficar sozinho? Deixa o Rufus ficar brincando de casinha aqui com ela, ele tá apaixonado. Eu vou seguir mais distante ainda. Um distante que não sabe pra onde a gente Mas foi. Mas aí, tu vai com a mulher amordaçada e amarrada? Vou naquele esquema, véu e capa. Não, eu vou lá pra baixo e vou esperar, eu e o Tucano. O cara falou que vinha me buscar aqui. É, eu já tô do lado de fora da taverna. E de repente vocês veem adentrando a porta Al-Kaham. E ele fala, bom dia, nobre amigo. Bom dia, Al-Kaham. Eu apresento aqui meu companheiro de viagem, Feldon. Salve, salve, nobre engenheiro. Saudações. Podemos? Sim, estamos aguardando. Então saem vocês dois com o Al-Kaham. O cara tava armado? Ele tá com uma Kopeshsword, aquela espada curva árabe. Então eu vou levar minha arma. Vocês atravessam a cidade, atravessam a praça, passam por alguns guardas daqueles guardas com os olhos escuros. Sangue no olho, esses guardas. Alguns guardas que não têm os olhos escuros. E vocês passam mais uma vez ao lado do anfiteatro, mas dessa vez viram para a esquerda e sobem as escadarias do palácio. O topo da escadaria é guardado por duas estátuas de leões que olham para os visitantes que a sobem. De lá vocês veem uma série de colunas com guardas em todas as partes, em todas as portas. Ele faz uma cena com os guardas da porta da frente do palácio e o deixam entrar com vocês dois. Vocês que vieram atrás não podem entrar, vocês não estão no grupo. Vocês observam eles adentrando o palácio. Rupert e Feldon, que continuam seguindo Al-Kaham para dentro do palácio, andam pelos halls decorados, até entrar em um pátio interno com uma fonte onde vocês podem enxergar o céu. Nas fontes banham-se aias com os peitos nus, mas os rostos tampados por véus. Ih, foi traveco, hein? Adiante, vocês seguem um corredor. No fim desse corredor, duas enormes portas duplas, sugerindo que talvez seja o caminho para a sala do trono. Mas vocês não vão até lá. Vocês viram à esquerda e uma porta menor de madeira que se abre com um ranger. E lá dentro, como se fosse uma antessala, há um homem esperando. Não é bem um homem. Eu tô com uma sensação muito É como muito se fosse ruim. Uma aberração. Eu tô com uma sensação terrível. Ele tem o corpo de um homem, tem o porte de um homem, mas de sua cabeça não brotam cabelos, e sim dois tentáculos que se enrolam em seu pescoço como se fosse um adorno. Seus olhos são vermelhos e seus dentes pontiagudos. Que é isso, Alcabar? Ao redor dos seus olhos, a mesma mancha negra que vocês viram em alguns guardas. E ele fala: Al-Kaham, você traz notícias do mundo exterior? Sim, senhor, trago. Vou vomitar, cara. A pele dele é rosada. Puta merda, é o Majin Buu. É o Majin Buu, velho. Faz o Majin Buu. Caralho, imagina quando fica gordo, bro. Aí ele fala: eu trago testemunhas, senhor. Comerciantes que passaram pelo reino de Kanor trazem notícias de conflitos internos e da morte de Zamir. Aí ele meio que arregala os olhos assim, um pouco surpreso. Aí ele olha pra vocês. Onde adquiriram essas informações? Eu tô de queixo caindo ainda olhando pra esse cara, né? A gente... tentáculo na cabeça. Então, saca aquele oásis que tem aqui pertinho? Então, tinha uma caravana vinda de Osasco ali. Os caras estavam na Rota da Seda. E eles falaram que tinha acontecido essa fita aí, que morreu o tal do Zana. E quando a gente passou por Ganor, a gente soube que o rei de lá ficou lelé. Tiraram esse rei do poder e que um tal de Duque assumiu agora e é o novo rei da parada. Mas essa informação veio de quem? De mais de uma fonte? De uma única fonte? Não, tá todo mundo falando, cara. Isso é... Velho, tá sinistro. Aguardem aqui. Aí ele passa por vocês e sai porta fora. Ih, eu me afastei quando o cara passou. Não encostou na gente, não. E o Al-Kaham ficou? Ficou com vocês. O Al-Kaham? Podia ter avisado a gente, pelo menos, antes, né? Vocês esperam uns 5 minutos e, de repente, a porta se abre e ele volta. Aí ele... Venham comigo. Ele chama vocês. Mas a gente vai fazer o quê, né, cara? Vambora. Tá, vocês saem da sala, corredor ainda cheio de guardas, e vocês caminham em direção às portas duplas. Puta merda. E aí, de repente, elas se abrem juntas para dentro e vocês veem um salão enorme, todo atapetado. O teto é feito de ouro e brilha com o sol nascente. Ao redor da corte, muitas mulheres seminuas, homens, criaturas tão bizarras quanto este emissário que recebeu vocês. Caraca, é a cabana do Xerxes, mano. Peraí, o cara que tava falando com a gente era o emissário? Não era já o ninja? Não era. Aí, maluco, prepara a rabiola aí, mano. Aí tu vai vomitar que nem gente. O clima é esfumaçado. Diversos narguilês são fumados ao redor, no centro de almofadas, por diversos membros da corte. E no centro, vocês veem uma figura tenebrosa. Tenebrosa? Uma figura grotesca, rotunda, enorme. Algo que já foi um ser humano, deitado de lado, com dobras e banhas por todos os lados. Os olhos também escurecidos pelo consumo do óleo negro. Ele fuma o narguilé, solta a fumaça lentamente. E aí o emissário diz aos senhores: apresento-lhes nossa grandíssima, ilustríssima majestade, Jafba o Horrendo. Peraí, o título do cara é o Horrendo? É o que o cara falou. O apelido pegou mesmo, né, cara? Aí, aí ele fala: O Boanga Chugi Andamayo. Eu tô na dúvida se a sua referência é Star Wars ou Duna. Eu acho que é uma mistura. Tá uma mistura. E aí o emissário fica ao lado dele. Sua Majestade Jafba o Horrendo pergunta: onde conseguiram essas informações? E eu digo-lhes: é melhor dizer a verdade ante a presença de Vossa Majestade. ou sofrerão consequências terríveis. Na cidade ganhou. Aí ele traduz pro mestre lá, pro gordão, e o gordão fala: O Joane! E aí, de repente, vem umas mulheres de trás de umas cortinas, trazendo como se fosse um vaso, uma vasilha que está tampada por um pano de seda. E elas se ajoelham, estendem os braços, oferecendo essa vasilha a Jafbal horrendo. E aí, o seu emissário puxa o pano de seda, ele mete a mão lá dentro e ele puxa um olho enorme, banhado de um óleo negro. E ele aponta o olho pra vocês. E ele fala: Ô Joana! Ô Joana! E de repente os guardas começam a circundar vocês. Ela sabe de tudo, meu irmão. Vocês são cercados por guardas com lanças. Vocês são acorrentados. Não, calma. De repente vocês começam a ouvir as pessoas da corte falando: Arena! Arena! Eu vou olhar pro Jafar. Maluco, eu matei esse maluco e vou voltar pra te matar. E digo mais, se levar pra arena, tu nunca vai ter a cabeça do Zamir. O cara tá cochichando o ouvido dele, aí ele fala: Hacha! E aí os guardas param. Awana wangada kowati wangi juaka. E aqui é alguma coisa, Awana. O emissário de tentáculos na cabeça fala: Vossa Majestade diz que pela primeira vez ouviu uma verdade nesta sala. É mesmo? Todo mundo que vem aqui mente. Então o problema é a sala, não são as pessoas. Aí o cara vai e cochicha o negócio no ouvido dele. Ele vai a algum lugar. Se vocês realmente mataram Zamir, vocês e o resto de sua companhia que espera lá fora, vocês serão capazes de derrotar nosso campeão na arena. Se vocês derrotarem nosso campeão, Jafar ouvirá o que tem a dizer com honestidade. Você não entendeu e não traduziu direito pra esse gordo. A gente tá falando que ou trata a gente que nem gente, VIP, ou então não tem cabeça, caralho. Jafar diz: vocês enfrentam seu campeão na arena ou as suas cabeças farão parte de sua decoração. Você sabe que a cabeça do Zamir pode responder qualquer coisa que você quiser com aquele negócio preto, né? Eu acho que você ia gostar disso, Gordo. Aí ele... E eu tô sendo sincero. Arena! Aí as pessoas... Arena! Arena! E de repente vocês que estão do lado de fora, JP e Carlos, vocês são surpreendidos. Vocês, de repente, estão paralisados. Não conseguem se mexer. E são cercados por guardas. Como assim, surpreendido? Exatamente. E vocês que estão do lado de dentro, veem as portas abrirem e ao seu grupo se juntam. Rosson Cave e Newperto. Ó, oh, agora tá todo mundo junto. Menos o... O Rex, a cabeça é mulher. Graças a Deus. E aí tá todo mundo gritando: Arena! Arena! E aí vocês são levados de Arena! Rufus, você viu as pessoas correndo para encher as arquibancadas? Eu vou seguindo junto e vou ver se eu consigo, a caminho da arena, ver onde que entram, ou eles vão entrar. Viu eles atravessando ali a rua, sendo levados para a arena direto, que é em frente, né? Você vê que eles entraram lá por uma porta de grade e a porta foi fechada. Ué, vou dar um jeito de tentar entrar. Sobe pela escada da arquibancada. Então vou fazer isso. Tá bom. Você vê já uns dois... Aquela galera já esperando o evento. Vocês não foram amarrados nem nada, mas vocês foram levados com vários guardas apontando lanças pra vocês. Até que abrem portões de grade e vocês estão dentro da arena. Tem muita gente? Tá lotado, cara. Não é galera. Eu não vou resistir, cara. Vou ter que dar um espetáculo. Vou fazer um solo de bateria irado na parada. Você começa a... E aí, galera... Com magia de charme, né? Uhum. Qual é a altura que tem do último nível pra arena? O último nível é longe, né? Ele é alto, mas é longe. Na arena vai subindo, né? Compra um ingresso bom, cara. Não fica lá no topo da parada. Compra um ingresso. Não, eu quero ficar mais perto possível da arena. Fica uns 3 metros do chão. Aí vocês ouvem as cornetas anunciando o evento. Dúvida, a cabeça tá com quem e aonde? Contigo! Tá contigo, porra! É no teu bolso de trás, cara. Aí vocês veem Jaffa aparecendo na tribuna real, acenando ao povo lá com a mão, e o povo... Jaffa! E aí, de repente, chega o emissário dele nojento de tentáculos na cabeça e fala... Povo da Rocha Negra, comerciantes dos Sete Reinos e de Gama, nós estamos aqui porque a honra de Jaffa foi desafiada. Esses nobres aventureiros dizem que mataram o mago Summer, mas chegaram a esta cidade com mentiras. Será que contam a verdade? Seriam eles capazes de destruir o nosso maior inimigo? E a galera... Jaffa, o horrendo, em sua misericórdia, acredita que possa ser verdade. E as pessoas falam, não posso avaiar você. Acalmem-se. E aí o povo fica mais calmo. Para isso nós temos nosso campeão. Ai, galera. Se esses forasteiros que dizem ser assassinos de um grande feiticeiro... Assassino não, executor. Se dizem a verdade, serão capazes de destruir nosso campeão. As pessoas... Que rufem os tambores! Que sejam desafiados por nosso campeão, o Bucentauro! Aí a galera começa... Duas portas de madeira se abrem e vocês veem, adentrando a arena, uma criatura grotesca. Corpo de touro. No lugar da cabeça, ergue-se um tronco humano, negro como o seu pelo. Ele é gigante, mas não é o corpo de um touro normal. É um touro gigantesco. Sua cabeça está a 4 metros do chão. Ao mesmo tempo, ele carrega força e gordura. Gordura? Sua cabeça negra é como o Michael Clark Duncan. Uma bela homenagem a ele, né? E seu nariz é uma enorme argola. Sua respiração exala fumaça e poeira. E os cascos fazem o chão da arena tremer. Em seu braço esquerdo, um gigantesco escudo de bronze do tamanho de uma porta do Palácio Real. E no seu braço direito, uma massa que seria uma coluna do Palácio Real, de tão gigantesca. E o povo grita, clama seu nome, Bucentauro, Bucentauro. E vocês olham ali no cantinho da arena algo que vocês não tinham percebido. É o seu novo amigo, Alcaham. Ele também foi levado pra arena. Foi levado pra arena? Foi com vocês. Ah, por quê? Antes que vocês possam pensar em qualquer outra coisa, vocês veem o recém-companheiro de vocês, Alcaham, puxar sua espada e correr em um ataque enfurecido contra o Bucentauro. Este que apenas gira sua massa em um grande círculo, cortando o ar e batendo de cima para baixo, transformando o que antes era carne e osso em uma pasta vermelha e branca. Caralho, velho! Esse Bucentauro é zica, velho. Vou me transformar no rinoceronte. Ih, lá vem o rinoceronte. O Feldon, você pode virar animais gigantes. Virar um rinoceronte gigante. O Feldon fica de quatro no chão. Que isso, amigo? Se complica. Olha essa narração aí. O Feldon se transforma em rinoceronte e, depois de transformado, suas patas dianteiras caem no chão. Um rinoceronte tão grande quanto o corpo do Bucentauro. E as pessoas... apreciam o seu poder. Por enquanto, eu tô só batendo o chocalhinho pra ficar na forma gasosa. Tá bom. Eu vou ficar preparado pra assim que ele chegar em melee comigo, eu dou uma porrada nele. E ele vai atacar, obviamente, o alvo maior. O rinoceronte gigante. Vem vindo com tudo. Ele gira a massa dele de cima pra baixo e você se esquiva com seu corpanzil. Marley bate a massa no chão da arena. E ele recebe uma porrada agora minha. E Horston Cave, que entrou em rage, agora está em distância corpo a corpo. Ataca, Carlos. 14. Cara, você dá um mega porradão. O bicho sente, dá dois passos pro lado com essa martelada. Vou tentar subir nas costas do bicho. Caraca, olha só. Lá vai o ladrão. 20! Puta que pariu! 20! Aqui, caralho! Eu falo que esses dados são com amigo empagacido, né, cara? Mas isso eu posso ver, isso mesmo. O cara é testemunha. Rupress agilmente aproveita, toma impulso no joelho da fera e pula em suas costas. Ele nem sentiu que você pulou nas costas. Quando ele dá o segundo passo pro lado da porrada do Royston, você já tá nas costas dele. Não, não foi assim. Foi muito mais foda. Eu tirei 20 no dado. Eu vou me dar ao direito por ter tirado 20 de escrever. Tá bom, o que você fez? Eu saí correndo, pulei nas costas do rinoceronte, dei uma pirueta no ar e pousei no lombo do Bucental. Excelente, tá ótimo. Porra. Tipo Legolas, né? Exatamente, tipo Legolas. Muito bem, iniciativa. 6. 13. 9. 8. 19. Ataquem. Vamos de chifrada no Bucentauro. 7. Você investe seu chifre, mas o Bucentauro esquiva da sua. Como você falou que o Bucentauro não sentiu que eu tô nas costas dele, eu vou dar um sneak attack. Excelente. No pescoço dele. Silencioso como a noite, leve como uma pluma, Rubris se levanta, apoia-se nos ombros da besta e corta a garganta do Bucentauro, espicando sangue na primeira fila da plateia. Puta que pariu! E você ainda apoia seus pés no tronco da besta para dar uma pirueta para trás e cair novamente na arena. Ele solta o escudo dele e vai com a mão ao pescoço, tentando impedir o sangramento, gritando. Vou dar um slow nele. Slow monster. Caralho, fica dramático o bicho soltando sangue de câmera lenta na galera. Você faz a sua magia, mas ela passa com uma onda de choque no monstro e não surte efeito. Eu falei que esse fornecedor de baqueta tá uma merda. Vai, Carlos! Eu rodo o martelo e arremesso. 18. Olha lá vai o Carlos. Você joga o martelo com toda a sua fúria que... Você ouve o estalar de ossos no crânio do Bucentauro, que cai para o lado e solta sua massa e vai com as duas mãos no seu pescoço sangrando. Ele está confuso e tonto. Finish him! Ele vai tentar atacar. Ele vai dar um ataque cego assim pro lado com os braços e um coice. Vai ser no Carlos. Nossa! Caraca, 20! Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Caralho. Nossa, caraca. Peraí, deixa eu jogar o D20 de novo. Se eu tirar 17 ou mais, você tá fudido, cara. 19. Puta que pariu! Que pariu! Cara, o bicho caiu cego com a tua porrada, mas ele virou as patas pra trás e deu um coice, mas tão certeiro, no seu peito e na sua cabeça, que você voou longe, perdeu 55 hit points. Caraca, tá desmaiado. Sangue, meu irmão. Pô, você voou e bateu na parede da arena do lado oposto. E desmaiou, na hora. Vai, Tucano. 10. Você meu 10, errou. Cara, o bicho tá no chão caído. Peraí, ele tá com as duas mãos na garganta, vazando, tá tudo que é lado. Tá. Ele tá com as duas mãos na garganta, vazando, e o cara errou a chifrada, brother. É foda, hein, cara. Bêbado é foda, né, cara? Ele esquivou. Como ele esquivou, cara? Ele não enxerga. É, cara, ele não tá a culpa de Grace, cara. O maluco tem 4 metros, tá no chão esquivando, tu erra a parada, cara. Assim os caras não vão gritar que a gente matou o malandro. Eu já é que o Bucentauro é foda, ele dá dodge com a cabeça, cara. Tá isso mesmo, esse Bucentauro tá dando dodge com a cabeça, cara. O Bucentauro gira o braço tentando atacar a Rupress, que abaixa e se esquiva. Mas a sua perna ainda estica num coice maldado que tira 15 hit points de Feldon em sua forma de rinoceronte gigante. Mas ele está acuado, ele está caído, ele não se levantou. Vocês têm a vantagem nesse ataque. Com essa galera errando o cara no chão, nossa melhor chance é o Caquinho. Vou dar um Cure Critical Wounds. Rapidamente corre para socorrer o seu amigo caído e com suas mãos impostas. Não. É sonoro. É sonoro. Não é nada com a mão imposta. É sonoro. Ele faz o seu chocalhinho e o Horston Cave levanta fazendo... Carlos José acorda. É agora, Carlos. Enfurecido. Charge pra cima dele. Você em rage ainda, você corre. Corre velozmente, girando seu martelo e ataca, Carlos. 17. Seu martelo gira e bate de baixo pra cima no queixo do monstro. Oh, expondo ainda mais, rasgando seu pescoço, inundando a arena de sangue. O Rex, que tá logo ali na primeira fila, é banhado de sangue do Bocantauro. Caraca, fazei quase. Então, eu já considerando a vitória garantida, vou dar mais uma carga de Mass Charm no público e fazer assim, tipo, levantar a galera, sabe? Galera com uma parada. Sei, sei. Levantar a torcida. Retumba os tambores e faz a galera vibrar ainda mais. Todos torcem por vocês agora. 15. 15, acertou. Você dá um charge, vem correndo. Vocês ouvem os passos do rinoceronte retumbando a madeira abaixo da areia. E ele vem, abaixa a cabeça, o seu chifre, e levanta com violência, atingindo em cheio a virilha do Bucentauro. Eita, agora virou um Bucentauro mesmo. E eu, na sequência, assim, eu dou a chifrada, na sequência eu viro borboleta e saio voando. Amigo, aqui é David Copperfield, velho. Você tem noção que ele chifrou o Bucentauro na virilha, levantou pro alto e depois ele virou uma borboleta e saiu pelo buraco? A pressão arterial espirra sangue em todos vocês. E a galera... E o Bucentauro está morto! Todo mundo vibra muito. Vocês comemoram de braços abertos enquanto pétalas de flores caem na arena. Porra, a galera jogou a roupa. O tempo tá jogando dinheiro, tá jogando tudo pra gente, cara. A gente é herói local. Cara, o que vocês fizeram foi algo inacreditável. Ninguém esperava ver Barack Obama banhado de sangue no meio da arena. E Rufus, que estava na arquibancada também vibrando, você olha para o lado e você vê a Priget. Ela não vibra. Ela simplesmente está olhando para o céu. Ela fala, meu Deus, está acontecendo. Nós temos que correr. Aí ela aponta para o céu, cara. O quanto você consegue olhar para o sol assim, apertando os olhos, você vê que ele está sendo devorado. Devorado como? É eclipse, relaxa. Tá sendo... Explica. Mas eu já vi um eclipse na vida? Não. Meu irmão, na hora eu olho pra mulher assim, agora eu acredito em você. Nossa, é o que ele queria. Beija, Rex. Beija a mulher, cara. Beija a mulher. Eu vou e corto as cordas dela. Agora a plateia toda que tava aplaudindo a gente tá fazendo coraçãozinho com a mão. Tu tá na câmera do beijo. Que merda. Ele apareceu no telão da arena. Apareceu no telão da arena. Aí quando você corta as cordas dela, ela passa as mãos pelo seu pescoço. Mão na nuca, brother, aproveita. Aí ela, obrigado por acreditar em mim. Obrigado é o cacete, mulher. Vamos embora, sair daqui. Ela, obrigado. Aí ela dá um beijinho na sua bochecha. Não, se ela partiu pro beijo, eu vou partir pro ataque, né? Tá bom. Seu momento ser um sol constrangedor tá muito certo, né? Você dá um longo beijo na Priget. A vida do Rex. Ela fala, nós temos que ir lá, nós temos que ir lá. Eu fui com a mulher de volta pro palácio, cara. Vocês vão pela multidão que tá acompanhando eles, a comitiva, e os guardas não deixam vocês entrarem. Eles não, não podem entrar. Quantos guardas são? Ah, porrada, né? Tá cheio de gente, né, cara? Tem uma porrada de guarda lá impedindo a galera de entrar. Cara, eu olho pra mulher, você tem como dispersar eles, fazer alguma coisa? Ela fica nua e fala assim, venham. Não, ela fala, grite pelos seus amigos. Agora eles têm autoridade perante Jaffa. Peça para eles nos chamarem. Irmã! Que merda. Você ouviu a voz do seu irmão no meio da muvuca e olhou pra trás. Como é que a gente tá sendo acompanhado, né? Tá sendo acompanhado. Paro, olho pra ele. Vou tá apontando pro céu, assim, pro sol. Dá pra ver o céu de onde eu tô? Dá, você vê o sol sendo devorado também. Olhem, olhem! A comitiva toda para e vocês olham e veem esse fenômeno. Deixem ele vir, deixem ele vir! Aí os guardas abrem caminho e vocês são levados pra dentro. Rufus e Priget. E aí vocês todos são levados à sala do trono de Jaffa novamente. E lá ele espera por vocês. Oh, oh, oh. Awanawanga, Dabad. Cara do Wagadab. O emissário traduz. Sua majestade, o horrendo Jafba, está muito feliz com a sua vitória. Vocês provaram seu valor. Digam o que querem e serão recompensados como reis. Tá fácil demais isso, sei lá, tá muito fácil. A gente não consegue, né, cara? Eu quero poder usar a magia da Pedra Negra. Aí eles... Oh, a corte faz... Ele traduz pro Jafba e o Jafba fala também na língua dele e o emissário traduz. Jafba diz que esse é um pedido ousado. Vocês viram os meus vermes do deserto? Vocês viram então o que o óleo negro é capaz de fazer? Antes, apenas larvas das areias. Hoje, os maiores monstros já criados por Jafba. Entendem o poder do óleo negro? Entendem por que ele deve ser cauteloso? Qual é o propósito do uso do óleo negro? Tirei a cabeça do Zamir do saco. Obter a única resposta que pode salvar o nosso mundo. Não! Mas não é esse o propósito? Que mané mundo? Que mané mundo? Aí ele, então é verdade. Vocês trazem a cabeça. Então, Jakba. A Priget, ela dá um passo à frente. Sua majestade, eu estou com esse grupo de aventureiros. Eles têm um coração puro, embora não pareça. Eles estão em uma grande missão. Nós precisamos apenas reanimar a cabeça de Zami para fazer uma pergunta. Depois disso, nós iremos embora e deixaremos a cabeça com todos os segredos do mago como um presente à sua majestade. A quem deixou essa mulher falar, hein? Onde tirou a porra da mordaça dessa mocréia? Aí ele pensa, aí ele pergunta assim, por quê? Um de sua companhia carrega a marca da família Minimus, hein? No rosto. Ai, sou eu! É ele de Minimus, fudeu, brother! Minimus me odeia porque nós enganamos Minimus. E ele marcou minha face com punição pelo que foi feito. E nós queremos vingança. Aí isso ele... é uma boa, hein? Eu quero vingança. Você conquistou a minha simpatia e eu o ajudarei. Pô, mas sem abraço. Agora eu quero ver ela fazer a pergunta pros amigos, porque eu nunca, essa historinha do devorador aí eu nunca engoli, então eu quero ver se ela vai ter coragem de perguntar isso mesmo pra cabeça. Mas então a gente pode negociar a parte, já que a gente tá na simpatia? Aí ele fala, infelizmente não. Ai, não dá, apenas né? Apenas uma escolha. Quem acha que a gente deve seguir a Piriguete, a esposa do Rufus? Quem acha que a gente deve se vingar do Minho? Eu quero vingança. Eu quero vingança, mas eu quero ver essa situação. Eu falei, agora eu tô curioso pra caralho. Eu quero ver essa situação. Olha só, eu voto na vingança. Eu voto na cabeça. 2-2. Eu tô na do JP, eu quero a vingança, mas agora eu tô curioso pra saber qual é dessa porra. Ih, 3-2 agora. Então tá bom, né? A gente quer o lance da cabeça. Aceito. Mas vocês devem deixar a cabeça aqui comigo depois. Tudo bem, depois de 10 perguntas. Isso. Boa. 10 perguntas pra cabeça. Tudo bem. A gente faz 10 perguntas pra cabeça, a gente pode deixar ela aqui. De repente, uma porta lateral se abre e tem um grande corredor. E vocês são levados até lá. E Jafba é levado em um carrinho. Um carrinho? A plataforma onde ele deita tem rodinhas. E ele é levado... Beleza. E aí vocês, no fim do corredor, abre-se uma grande sala circular. Essa sala não tem chão, e sim a rocha vitrificada, o ônix da montanha. No meio desse ônix está escavado um poço, e de lá brota o óleo negro. Jafba e seu servo indicam, leve a cabeça até o óleo negro. E aí, de repente, a Priguete... Não, não, não. Que Priguete, a gente que leva. É ela que vai fazer a pergunta. Não, são 10 perguntas. Mas, tudo bem. Eu vou na frente. Tudo bem, você vai na frente. Dá licença. Dá licença. O que eu tenho que fazer? Molhar? Mergulhe a cabeça no óleo negro. Ah, ok. Beleza, é que eu não li a instrução. Aí você mergulhou. Aí você vê reações musculares na cabeça apodrecida. Como se fosse espasmos. E de repente seus olhos leitosos se abrem. E ela solta, de alguma forma, pela boca, um sopro de uma vida bizarra. Aí a Priguete fala, Samir! Samir, você me escuta? Eu escuto, mas não posso ver. Quem está aí? Então, a gente não precisa falar nomes e tal. A gente se conheceu num momento que não era, acho que não foi mais agradável pra você. A gente quer fazer umas perguntas pra você. Tá, ele espera, faz a pergunta. Por quê? Já foi uma pergunta, galera. Porra. Já foram duas, velho. E eu tô vendo que essa porra não sabe nada, cara. Aí, eu tô jogando, vou jogar a cabeça no colo do Feldon. Toma aí, ó. Aí ela, não podemos perder tempo. Está acontecendo. Então pergunta logo, maldita. Zamer, você me escuta. Caraca, de novo, terceira pergunta, velho. Quem está aí? Sou eu, Zamer. Você não me reconhece, porque eu estou em outra forma. Cala a boca da mulher, Rex. De repente, cara. Rex. Sou eu, o seu aprendiz. Não, não, não, não. Aqui é Braulius. Filha da puta, eu beijei um homem. A Kriget se transforma no ex-duque, o rei Braulius, que estava esse tempo todo disfarçado com magia. O Jaffa, matem-nos todos! Matem-nos! De repente os guardas começam a puxar espadas. Braulius, por favor, Zamir, o destruidor de mundos está vindo! Por favor, nos ensine a derrotá-lo! Eu meti a mão dentro do líquido negro. Caraca! Sério? Sério. Tá bom. Você mete a mão, aí o Jaffa... Não! Aí você tira sua mão, ela tá tomada daquele bicho, né? Ele é quente, parece que é vulcânico, alguma coisa assim. E você começa a sentir uma dor na mão, uma dor absurda. É como se sua mão estivesse querendo explodir. Eu vou apontar na direção de alguém a mão. De quem? Do Jabba. Você aponta sua mão na direção do Jabba, cara, e de repente sai um raio de energia vermelho absurdo. Pedaço de Jaffa. Tudo quanto é lado. Caralho. Tá tudo quanto é lado. Os guardas. Oh, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Ajoelhem-se perante seu novo senhor. Os guardas puxaram as espadas. Você vê que tem aqueles guardas magos ali dentro. E eles estão preparados pra atacar vocês. Pega o martelo, mergulho ele na parada e jogo nos caras. Caraca, Carlos! Muito bom! Você mergulha o martelo, você escuta as borbulhantes propriedades do óleo negro. Você puxa o seu martelo, joga, arremessa! 12! Você arremessa o martelo, cara. Ele bate no peito de um guarda, atirando ele contra a parede. E depois do impacto, ele se desvia e traça uma linha reta pra cabeça de outro guarda, que explodiza ao contato. E depois ele traça uma reta, bate no terceiro guarda, matando, e depois retorna pra sua mão. Aí! Finalmente! Quantos guardas tem ali em pé ainda? Sim. Então vou fazer a mesma coisa que meu irmão. Vou passar a lâmina da minha espada, que já é Vorpal, no bicho preto, e vou partir fazendo os caras. Antes dele fazer isso, eu vou dar um Mass Slip. Ah. Nunca vou saber o que minha arma faz agora. Três guardas dormem, os outros não. Tem dois pra tu, vai lá. Vou partir pra cima dos caras, cara. Mergulha a espada no óleo e aí você vira, vum, já arqueando a espada no ataque. 12. Você gira a espada espirrando óleo negro nas paredes diretamente do poço e corta a cabeça de um dos magos. Ah, mas isso ela já fazia. Eu jogo a cabeça pra cima e me transformo num crocodilo gigante. E engulo a cabeça. Não, não engulo. Boto na boca. Você devia se transformar num pelicano, então, cara. A minha mão continua... Não. Tá normal? Tá normal. Então vou meter a outra mão. Vou mergulhar de novo no bicho e tirar. Ela tá tremendo. Vou apontar pro Maximus, Minimus. Você aponta... Espirra água fervendo na sua mão. Caralho. A água ferve, filha vapor pela sala toda. E ele... Ah, não! E ele imediatamente tenta usar um feitiço contra você. Estica a sua mão, mas nada acontece. E você vê ele olhando para as próprias mãos como se tivesse nitidamente surpreso por não ter nenhum poder mágico. A água quente lavou os poderes do E aí, cara, ele tá desesperado. Parem! Vocês estão loucos! Vocês vão nos matar! E aí vocês escutam o chão tremer. Vocês não entendem por que eu vim aqui. Este mundo está condenado. Quando os deuses criaram este mundo, se arrependeram porque ele estava repleto de ambição, ganância e traição. Eu não sou um exemplo de algo diferente. Mas eles decidiram desfazer este mundo. Eles ficaram decepcionados com a sua criação. E para isso eles enviaram o devorador de mundos, o Tarrasque. Tarrasque! Eu não falei que eu não falei! O Tarrasque veio para devorar tudo que existe, mas nas sombras do pandemônio, as criaturas abissais se rebelaram. Aqueles que sobrevivem consumindo almas de pecadores como eu, como vocês, pereceriam seu único alimento. E eles enviaram uma horda de dragões a esse mundo para combater o devorador. E assim eles conseguiram. Enfraqueceram a criatura até que ele pudesse cair em um encanto de sono profundo. Vocês não entendem? Enquanto o dia for dia e a noite for noite, o Tarrasque dormirá. Mas hoje, o dia está se transformando em noite. Vocês destruíram Zamir, o último dragão que sabia como derrotar o Tarrasque. E agora estamos todos perdidos. Eu só quero salvar este mundo. Entendam, eu não me importo de sujar as minhas mãos, de matar quem estiver em nosso caminho, mas é a única forma de salvarmos o mundo. Entendem agora? Quanta dramaticidade. Cara, isso com tudo tremendo, sabe? Você podia ter sido mais sincero desde o começo. Mas eu não sabia. Vocês têm algum interesse em uma missão altruísta? Nenhum! Vocês são como eu. Vocês entraram neste mundo em busca de poder, de riqueza. Quando o senhor falou vocês são como eu, você tava falando com o Bárbaro, né? Olha, a minha sorte é que ninguém viu beijando. A cabeça. Cadê? Tá na boca do jacaré. Crocodilo. Por favor, não destrua a cabeça! Zamir é nossa última esperança! Zamir, diga-nos! Como podemos derrotar o Tarrasque? Se falar agora, só eu vou ouvir como voz da consciência. Abri uma frestinha na boca. Ele tá tipo numa grade, tá ligado? As barras são os dentes. Com que propósito virou um jacaré, cara? Que jacaré? Crocodilo, maluco. Zami fala. Não há mais força suficiente concentrada para enfraquecer o devorador. Esse era o propósito da prisão de Ganor. Concentrar as criaturas mágicas em uma última fortaleza. Mas todos se esvaíram com o fim dos dragões. A única forma de derrotar o Tarrasque é queimando seu coração. Boa sorte abrindo a impenetrável carapaça do monstro. Acabei de dar uma mordida muito forte na cabeça. Caraca, tu destruiu a cabeça. Não serve pra nada, velho. Uma cabeça falando que só fala merda. Aí você escuta ainda, entre seus dentes, uma voz meio fantasmagórica, quase se esvaindo. O Tarrasque devora os mares do mundo. Sob sua pele corre o sangue negro dos pecados humanos. Essa é a sua única fraqueza. E aí você destrói a cabeça. E cara, os tremores intermitentes, cada vez mais frequentes, agora se tornam grandes. Tudo começa a tremer e cair. O chão onde vocês estão começa a se inclinar. Todo o palácio começa a se inclinar na direção do corredor onde vocês viram. E o poço começa a derramar seu óleo negro por toda a sala. E ela começa a escorrer pelos corredores em direção à sala do trono, como se fosse uma torrente negra. E vocês todos entram em contato com o óleo negro. Todos vocês sentem um tremor, algo horrível, como se uma força negra surgisse dentro de vocês. Mas ela passa. Só que vocês estão sendo arrastados, vocês estão escorregando pelo óleo e pela inclinação do corredor, que agora é um escorrega. Tá, eu tento me segurar em alguma coisa. Tem alguma coisa que dê pra se segurar? Vocês não conseguem. Vocês todos descem pelo corredor, pela sala do trono, e lá vocês veem as pessoas despancando em direção à varanda, enquanto o óleo negro é despejado como se fosse uma cascata. E vocês veem que toda a cidade está se inclinando cada vez mais. Vocês escutam estrondos enormes, prédios colapsando, caindo, as torres mais altas caem perante a gravidade, a cidade se inclina e vocês passam escorregando por toda a sala do trono até que o parapeito da varanda segura vocês. Vocês veem a areia do deserto ficando cada vez mais distante de vocês. A cidade não está só inclinando, como ela está subindo. Vocês não estão em uma rocha no deserto. Vocês estão nas costas do devorador de mundos que dormia por eras enterrado nas areias do deserto. Peraí, esse piche é o sangue do Tarrasque? É, cara. cidade agora está em posição vertical. As pessoas, carros, animais despencam. Tudo despenca na areia. E vocês estão segurando no parapeito da varanda do palácio, olhando para o chão abaixo de vocês e vendo pernas surgirem. Pernas gigantescas, cara. Gigantescas. É tipo Ana Hickman dos carros. É, caralho. O cara da rádio normal tem 15 metros. Não, não. Esse é o meu tarrasco. Ah. E agora, o que vocês fazem? Não é brincadeira, né, cara? Todos vocês estão com bônus de habilidades, por enquanto. Aí, vamos meter o dedo na ferida, né? O problema é que a ferida tá lá em cima agora. Ela é como se estivesse no alto de uma torre pra vocês. Eu vou tentar escalar. Eu, como crocodilo, não consigo escalar nada, né? Que filha da puta. Aí você faz... Virou um crocodilo. Se você não tivesse virado um crocodilo, seu puto, você podia virar uma águia e voar pra poder ver como é que está a visão lá então, fora, mas né? Como ele foi banhado pelo óleo negro, agora ele pode. Ah, posso? Pode. Não, eu vou continuar como crocodilo. Tá, eu vou tentar escalar essa parada. 16. Você com a sua exímia destreza, pula, segura em tapetes que ainda estavam presos no chão, se balança para cortinas, pula em colunas, que agora, né, as colunas são como se fossem vigas. Você pula de uma coluna a outra da sala, no melhor estilo parkour, e chega até o corredor que leva até a sala onde vocês estavam. Enquanto isso, vocês vão fazer aí embaixo? Eu vou virar uma fênix. Você abre os seus braços de crocodilo, só que eles já se transformam em asas. E você se transforma em uma gigante fênix. Você pode levar passageiros, se você quiser. Sobe aí, molecada. É nóis. Eu dou um voo o mais rápido que puder. E veja onde está o coração da criatura. Aí o Braulius fala, esperem, levem-me, levem-me com vocês. Não, tu fica. Muito ajuda que não atrapalha. Tchau. Não! Levem-me! Levem-me! Por favor! Levem-me! Eu posso ajudar! Eu vou fazer um silence à distância nele. Tá bom, você faz um silence nele. Filha! Eu tava ouvindo o Duque ficar gritando. Uhum. Eu vou escorregar de volta. Você tá lá subindo, quando você olha pra baixo, você vê que ele tá bem abaixo de você, segurando ali no parapeito da varanda. Eu vou me largar. Aí você solta, escorrega e você... Vai descendo em direção e o Duque vai chegando perto, vai chegando perto. O que você faz? Nada. Não foi pra... Ah, você cai em cima dele. Sim, sim. Você desce com os dois pés no peito do Duque e você quebra o parapeito abaixo de vocês e você começa a cair com o Duque. Vou tentar me segurar. 17. Você quebra o parapeito, o Duque cai e você junto, mas você ainda segura dos escombros restantes e você vê o Duque gritando. Caindo, desaparecendo em uma nuvem de areia e morte. Enquanto isso, vocês voam, alçam o voo para longe, e aí vocês têm a visão tenebrosa, uma criatura gigantesca. Vocês, para ela, são como um inseto, e ela tem às suas costas uma cidade em escombros, caindo ainda. Cada passo é um terremoto que derruba estruturas construídas ali precariamente. Ele brilha no sol que está nascendo atrás do anel de fogo. O dia retorna e é espelhado em sua pele de ônix. O monstro é grotesco. Ele tem a forma humanoide, bípede. Ele não tem pescoço, apenas uma projeção do seu tronco. É sua cabeça bestial com dois chifres gigantescos projetados. E ele caminha em direção às montanhas que levam ao reino de Ganon. Caminha lentamente como um colosso no deserto. E aí vocês percebem que ele caminha seguindo a ponte invisível, as rochas do deserto. Como você é? Como você é? O quê? Você vai me fazer matar um colosso. Como você é, cara? E vocês circundam a fera que não dá atenção nenhuma a vocês. Vocês não são nada. Ele procura devorar algo muito maior. Ele procura devorar o mundo. E vocês veem a sua carapaça, a sua pele feita de pedra impenetrável. Eu vou abrir o caminho primeiro. Destrói estruturas de aquele pedra. É Shatter o nome do spell. Você sobrevoa o peito da criatura, circundando como se fosse uma montanha viva. Nilberto levanta o seu tamborete, uma das suas mais poderosas magias e... A mesma magia que antes derrubou parte da estrutura em cima do monstro do golem de carne, dessa vez choca-se contra a pedra negra e nada acontece. Esse fornecedor filho da puta. Eu rodo o martelo, na primeira passagem que a gente passa pelo peito, eu arremesso ele na direção do peito. 16. Você arremessa o martelo, bate no peito, mas nada acontece, ele retorna à sua mão. Depois que vocês deram essas porradas, vocês viram que o bicho desviou o olhar assim, procurando alguma coisa, alguma coceira, alguma pequena... Vamos tentar chamar a atenção dele pro deserto. Tirar ele da ponte de pedra, levá-lo para os vermes. Olha o Carlos, olha o Carlos! Ah, tá bom então. Feldon abre as suas asas e retorna, circundando a criatura, a montanha viva, que caminha a passos larguíssimos no deserto. Não, vamos atingir a cabeça dele, os olhos, tentar chamar a atenção dele pra gente. Faz um bundalelê. Feldon, na forma de uma grande fênix, alça voo alto, subindo até a altura da cabeça do monstro. Royston, gira o seu martelo e joga o dado. 12. Você arremessa contra o rosto do monstro e acerta entre os olhos. O som retumbante ecoa no deserto enquanto o martelo retorna na sua mão. Eu vou pegar uma flecha e mirar no... Putz, errei, 3. A flecha... Cara, como você errou, cara? Você tem o mundo na sua frente, você errou. Ele errou. O Feldon balançou, ele perdeu a mira e a flecha... Ah, agora a culpa é minha. Eu já sei. Eu vou puxar uma ilusão. Eu vou fazer a ilusão de um dos dragões que era desafeto dele, como se estivesse seguindo na direção do deserto ali. Muito bom. Você puxa da memória, porque você já viu. É com o chocalho ou com o tamborete? Com o chocalho. Esse é mais dramático com o chocalho fazer. Você fibra o seu chocalho rapidamente, roda ele e dele sai uma fumaça que se transforma em um dragão vermelho. Não tão grande quanto o original, porque você não tem o poder de fazer uma ilusão tão grande, mas mesmo assim chamando a atenção. E depois de levar a pancada na cara de Royston e ver a forma do dragão, aí sim você chama a atenção do monstro. Ele começa a andar em direção ao dragão. E aí, você agora dirige o dragão pra onde? Pro lado de fora, lá da ponte que a gente vê de cima ali, do caminho de pedra do cara. Rubris! Vou tentar escalar de novo lá dentro, hein? Tá bom, joga o dado. 8. Você escala, pula de uma coluna pra outra, mas você escorrega e segura. Faça o seu check novamente. 12. Você pula de uma coluna pra outra, quando você vê a coluna que você estava, cai, desaba com o seu peso e já com o peso da gravidade, da vibração do monstro enquanto ele anda. E você agora tem um novo desafio, enquanto a estrutura do palácio inteira começa a desabar. Joga mais uma vez agora o seu tumbling. 15. Você se equilibra, mas você permanece sozinho por pouco tempo naquele ambiente, porque dois guardas, você não sabe da onde nem como eles tinham sobrevivido até agora, pulam na mesma coluna que você está, coluna que agora está na horizontal como uma viga. Eles puxam espadas. São dois guardas mágicos? É, eles estão com aqueles olhos escuros, né? Beleza. Você está cercado enquanto tudo treme com o andar do monstro gigantesco e escombros caem sobre suas cabeças. Eu tenho uma vantagem sobre esses caras, hein? Ah. Eu sei andar em corda bamba. Sim, você... Lembra do meu skill primordial? Você é um ladrão, você é ágil, né, cara? Você sabe. Dá pra gente ver o que tá acontecendo com ele? Não, ele tá dentro do negócio. Como é que tá o cenário aqui? Bom, você tá naquele salão que era o salão do trono. E agora está na vertical. As colunas antes que iam do chão até o teto, agora são vigas na horizontal, que é por onde você está ficando em pé. Você tá em pé numa dessas colunas. Aham. Uhum. As colunas que você já passou já caíram, entendeu? Tá tudo caindo. Não tem nada pra baixo. Tem um abismo, né? E como é? Onde os caras estão? Você tá cercado. Eles estão na mesma coluna que vocês, puxaram as espadas. Iniciativa. 19, 1. 9, outro. 7. Cara, os dois vão atacar você. Ele gira a espada acertando o seu braço de rastão, fazendo seu sangue espirrar pela sala. E o outro vai atacar. 18, acertou também. Ele gira a espada de cima pra baixo, você joga o corpo pra trás, mas ele lanha a lâmina no seu peito. Caraca, rasgando a sua roupa. Eu tô me fudendo muito, cara. Vai, ataca. O que que tem pra cima? Pra cima tem outra coluna. Eu vou tentar pular na coluna de cima. Olha, tá. 8. Você pula, mas não consegue. Não consegue segurar na coluna. Você cai de volta na sua. Faz agora um check de tumble pra ver se você não escorrega. 16. Ok, você se mantém em pé. Eu dei um pulinho pra cima e voltei. A cada pisada do monstro é um terremoto. E vocês têm que fazer um check. Na cara. Enquanto ele... O cara quer matar meu personagem. Enquanto ele pisa, uma de suas patas grotescas bate na areia do deserto. E vocês têm que fazer todos um check. Nossa, 20, cara, fez. 15. 16. Todos vocês se equilibram com o terremoto, mas continuam de pé. Vou partir pra cima desse cara que tá na minha frente. 2. Você gira sua espada e ele abaixa a cabeça e escapa de seu ataque. Mais um passo do gigante. Todos fazem um check. 12. Você conseguiu, de repente... Tudo treme, você sente a coluna de você estar rachar e um dos guardas escorrega e cai para a morte. Iniciativa. 20! Grande merda. Desperdicei um 20 na iniciativa. Vou tentar pular para a coluna de cima. Você consegue pular e segura na coluna de cima. Eu vou me agarrar por completo na coluna. Que vai subir as pernas? É. Vai tomar um ataque de oportunidade. Vai atacar. Errou. Foi bonito. Você pulou na coluna, segurou com as duas mãos. Enquanto ele te atacou, você agarra a coluna com suas pernas, ele ataca a espada dele e corta o ar. E de repente, mais uma pisada do monstro. Eu não vou nem gastar meu dado aqui. Eu tô agarrado na coluna, não vou cair. Tá bom. O cara, de repente, ele cambaleia, ele vai cair, ele solta a espada dele. Ele abaixa e segura na coluna onde ele está. Eu vou jogar uma adaga nele. 18. Você puxa do seu cinto a sua adaga. Você joga a sua adaga pra baixo, encrava nas costas dele. Isso é o suficiente para ele perder o equilíbrio, rodar da coluna e cair. Agora faz o check porque o monstro pisou e você acabou de jogar a adaga e você tá segurando só com uma das mãos. E as pernas? 11. Você consegue colocar sua mão de volta. Eu vou continuar subindo. Você consegue se projetar rapidamente para cima da coluna e você vê uma chance de pular. Você pula heroicamente de coluna para coluna. Segura em cortinas, pula em hastes enquanto tudo desaba ao seu redor. Você só consegue esquivar dos destroços até que a última parede passa por cima de sua cabeça. Você sente o calor do sol. Você está agora segurando nas costas do monstro e você olha para baixo e vê toda a estrutura do palácio caindo. E acima, a ferida. Você conseguiu se desviar de todos os destroços enquanto eles ruíam para o chão. É só se inscrito, tá, você, cara? Enquanto isso, acima do deserto, bem no alto, a ilusão de um dragão. Enquanto vocês voando mais baixo controlam, e ele começa a se desviar da ponte de pedras no deserto, pisando na areia fofa, rugindo sua fúria. E tanta vibração na areia, vocês começam a ver movimento ao longe. Vocês veem areia se mexendo. Algo se aproxima nas profundezas do abismo invisível. Vocês continuam seguindo o JP controlando a ilusão? É. E eu continuo de táxi. Táxi aéreo. Vocês veem a areia se mexer e de repente... Aquela visão que vocês tiveram o dia anterior. Um verme gigantesco, um produto do próprio sangue negro do Tarrasque, pula em direção à perna dele, se enrosca na perna do monstro. Quando vocês veem outra criatura, outro verme surgindo, atacando o Tarrasque, prendendo ele ao chão. E ele grita: Rupress, você chega àquela ferida aberta, você vê que ela já criou uma pequena crosta cristalina, como se estivesse regenerando o buraco que está ali. Como você é, cara? Como cara, você é? Você está exatamente na posição do cara do Shadow of the Colossus e eu não te coloquei aí. Foi você que quis escalar essa porra. Como você é, cara? Vou atacar. Ataque! 8. Tá, tanto faz, cara. Porra, tu não é exatamente, eu sei nem porque eu joguei o dado. Só queria ver se tirava 20. Você pega a sua espada curta, segura, ergue o braço, junta todas as suas forças e... Ai, trava na ferida da monstra! Que horrível, cara. Ele grita de dor, perde o controle sobre os vermes. Quando vocês veem, cara, aqueles vermes que vocês viram, que comeram, que engoliram de uma só vez o Clegage, eram apenas filhotes comparado a este. Um gigantesco verme com uma boca de 10 metros de diâmetro, com mais de 10 anéis de dentes, salta da areia e morde exatamente o peito da criatura. E ele berra! Oh, enquanto isso, Rubras ataca novamente! 4. Tá sacudindo muito, cara. É exatamente, seu equilíbrio, né? Você mais uma vez enfia sua espada na ferida. Quando o Tarrasque grita de dor, projeta seu corpo pra trás. Rupert, se segura porque agora você tá em parede negativa. Ele tá se inclinando pra trás. 7. Você tenta se segurar e você cai. Nossa. Vocês que estavam voando, vocês só viram um pequeno ponto caindo das costas do monstro. Não dá pra chegar lá e pegar ele, não? Feldon, é a sua hora. Caraca, aquele momento de filme de criança, né? O que eu tenho que jogar? Vou jogar aqui o dado, peraí. Eu acabo de tirar 2. Não, cara, pelo amor de Deus. Faz destreza e força. Tirei 4. É o dobro. Você mergulha tentando salvar o seu amigo, mas você não tem tempo. Vocês veem o corpo dele em silêncio, caindo em câmera lenta. Caindo, é isso, e desaparecendo. Porra. Numa nuvem de areia. Caraca. Vocês veem que ele caiu de muito, muito alto. E eu não consigo fazer mais nada? Não tem mais nada pra fazer, né, cara? Caralho. Mas vocês não têm tempo de lamentar, pois houve um urro sinistro do Tarrasque quando ele consegue arrancar um verme gigante de seu peito. E ao fazer isso, vocês ouvem e veem rocha cristalina sendo quebrada. Tem que ir até lá. Feldon alça voo mais uma vez, bate as asas. Vocês olham para a nuvem de poeira ainda tentando reconhecer se seu amigo está vivo ou não, mas vocês não veem mais ele. Então Feldon gira ao longo da montanha gigantesca que está ocupada matando os vermes que estão em suas pernas. E quando vocês veem o seu peito, não há mais a couraça de pedra, e sim uma pele negra. E vocês veem algo se mexendo dentro dela. É como se ela fosse quase transparente. E vocês veem um coração batendo. Um coração do tamanho da arena em que vocês lutaram contra o centauro. Eu vou arremessar o meu montante neste negócio. Eu vou ir perto. Muito perto. Não, calma. Você não tem como arremessar o montante. Não, eu vou pular com ela. Ah, tá. Feldon, você ouve seu amigo e começa a voar em direção à besta. Que ainda urra. Ainda tenta se livrar de seus alvozes da areia, quando o Feldon faz uma curva perto do peito e Rufus pula e joga o D20. Tem ninguém que é um encurvado, que é o no teclado. 15. Não, caiu espelhado. Eu quero muito esse dado, Frato. 15. Você pula com sua montante banhada em óleo negro, a fraqueza do monstro, e crava em uma carne negra. A gravidade mesmo traz você pra baixo. Abre o peito como se fosse uma película. O óleo negro vaza em cima dele e o monstro grita. Imediatamente ele leva sua mão a Rufus. Morri. burro. Dá pra bater na mão dele? Quer meçar o martelo na mão dele? Pode. Beleza. 15. Você atira o seu martelo brilhando. Ele corta o ar girando e pá! O impacto na mão do monstro faz ele urrar, desviar sua atenção e levar a mão para longe, Rufus. Você salvou seu irmão. Yes. Mas calma, você ainda pode cair do tarrasque. Faz o check. Eu tenho jump e climb. Ah, faz um climb. 10. Você ainda se segura na carapaça, mas sua espada cai e você perde. Não! E o coração da fera está completamente aberto. Vocês se lembram das palavras da cabeça de Zamir? A única forma de derrotar o Tarrasque é queimando seu coração. E aí, alguém tem uma fireball por aí? Aguarde e confie, nobre bárbaro. Eu vou dar aquela manobra evasiva e deixar a galera perto do chão. Enquanto você faz essa manobra evasiva, você passa perto de onde está Rufus, que se solta e cai em cima de você. Você encolhe suas asas e parte no mergulho. Chegando perto do chão, você abre suas asas, freia e você deixa seus amigos na areia. Eu vou voar sozinho, vou dar um mergulho com tudo dentro do coração do bicho e vou explodir. Caralho, Tony Stark, hein? Você vai... A Fênix, ela morre, né? Ela queima e morre. Né? Exato. Caraca, muito bom. Vocês veem a Fênix subindo. A Fênix negra. Ela não é negra. Ela nasceu do olho negro. Vai ser uma Fênix negra, olha. Fênix negra. Alça voo. Só pra lembrar, né? Esse é o último episódio. Sobe. De repente, fecha suas asas. Enquanto a gravidade puxa ela pra baixo. E ela mergulha. Mergulha com um grito de Fênix. E o mergulho termina bem pra dentro do Tarrasque. E de repente vocês veem uma grande labareda de fogo jorrando pra fora do peito da besta colossal. E ele grita... que ecoa por todo o deserto e pelas montanhas à frente. As montanhas de onde vocês vieram. De repente seus olhos se apagam. E suas pernas ficam bambas. E logo seus joelhos são projetados contra o chão. E de repente, todo o animal colossal desaba, levantando areia do deserto. Cai como se uma montanha desabasse sobre o mundo. E vocês salvaram o mundo! Bom, vamos sair da areia porque as minhocas de terra vão comer o fio da gente. Então vamos pra ponte de pedra. Vocês estão recuperando o fôlego. Quando vocês veem, em meio à poeira, vindo de longe, mancando, uma figura. O Duque. Eu costumava ser um... ladrão, mas então matei um duque e me tornei rei com uma perna quebrada em 7 lugares, com costelas quebradas. O Pressa não morreu por sorte ou favor dos deuses, pois no meio de sua queda rolou pela batata da perna do monstro, apenas para cair em uma duna afofada e remexida pela pegada do Tarrasque. Qual é a forma que você tá? Tô na forma do duque. Não. É, mas com um M no olho, então a gente relaxa. Peraí, cadê o Feldon? É. Agora começa a tocar aquela musiquinha do final do Hulk, né? Tan, tan, tan, tan. Ele voou para o coração da besta. Era a única chama que tínhamos. Oh. E a chama da sua amizade, a chama do coração foi o que derrotou a criatura. Aquele bêbado filha da mãe. Vocês lembram com pesar o amigo de vocês que sacrificou a vida para salvar todos. Mas espere, uma fênix negra, criada com a mais poderosa magia do mundo, o próprio sangue do Tarrasque. A fênix que se consome em fogo, também renasce das cinzas. E vocês veem uma silhueta nas areias do deserto. Pelado. Pelado e cambaleante. E vocês veem se aproximar de vocês. Renascido das cinzas negras da Fênix. Feldo! E ele se junta a vocês. Eu tenho uma magia ainda? De... Não. Droga, queria virar foca agora. Por quê? Ia bater palma, velho. Vocês se reúnem, vocês olham pra trás. Peraí, eu tô com um pouco de dor só. 7 lugares quebrados, cada canela. Será que alguém pode me ajudar? Vai lá, vai um tamborete nele também. E se sente um pouco melhor. Não completamente curado, mas um pouco melhor. Vocês começam a caminhar cansados, machucados e poídos. E percebem que estão quase fora do deserto. Feldon coloca a mão no bolso, no único bolso que restou dos trapos que suas roupas viraram, e encontra umas poucas moedas. E vocês se recordam das últimas aventuras e todos os tesouros que conquistaram e perderam. Mas a sorte não os abandonou. Vocês avistam uma taverna. Hidromel. Vocês aceleram o passo e ao se aproximar dela, percebem que tem uma pessoa do lado de fora. E que ele parece não acreditar no que ele está vendo. É um guerreiro alto, com armadura brilhante, um escudo. Vocês o conhecem bem. E boquiaberto, ele só consegue dizer uma coisa. Puta que pariu. Nerdcast Especial RPG. Trilogia Gamor. Estrelando: Dave Pazos como Huprest, o doppelganger ladino. Fernando Russell como Feldon, o elfo druida. João Paulo Miguel como Nilperto, o humano bardo. Carlos Eduardo Couto como Royston Cave, o humano bárbaro. Eduardo Spohr como Artimus, o humano paladino. Tiago Lamarca como Rufus Cave, o humano bárbaro. Afonso 3D como Edsert, o elfo bobo da corte. E Alexandre Ottoni como o mestre. História: Alexandre Ottoni. Consultoria: Dave Pazos e Eduardo Spohr. Edição: Dave Pazos. Sonorização: Alexandre Ottoni. Arte: Andrés Ramos. Narração: Guilherme Briggs. Sistema de RPG usado: Dungeons and Dragons. O RPG é um jogo de representação, cooperação e imaginação. Junte seus amigos e experimente. Realização: jovenerd.com.br.